Projeto X Podcast. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, a gente vai falar sobre Harry Potter. Sim, de novo. Oh, yeah. Yes! A gente podia fazer 15 casts de Harry Potter e a gente não ia esgotar o assunto e vocês iam escutar porque é Harry Potter. Só isso. Dava pra fazer só sobre Harry Potter pra sempre. Nossa. Não é uma má ideia. Pottercast, sua dose semanal de Harry Potter. Se eu falo isso de One Piece, eu tô sendo fanboy demais. Mude, foda-se, fica na tua. Porque uma coisa é uma obra boa, outra coisa é uma... Tem dois níveis de obra. Dessa vez a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. A gente vai fazer um podcast de devaneios. Mas eu vou explicar depois que todo mundo se apresentar, né? Então, eu sou o Flávio Kiba e juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Oh, yeah. Aqui é o Mugi e serei o responsável em salvar esse podcast. Fernanda Fofonca, silêncio! Hã? Não acontecerá, Mugi. Não deu certo. Olha, não é nem por você, não é nem pela firma, mas vamos ser sinceros, isso não vai acontecer. Nunca, jamais. Aqui é o cabeça e 10 pontos pra Grifinória. Que foda-se. Boa. Muito bom. Eu sou Fernanda Fofonca e cadê minha carta de Hogwarts? Pelo amor de Deus. Aí sim. Tá atrasado. Isso aí, na verdade, a Receita Federal que tá segurando vai taxar. É. Pode ter certeza. Tá segurando há 13 anos a carta, né? Mais ou menos. Caraca. Aqui é a Adri e até hoje me pergunto se Hogwarts tem um sistema de supletivo. Ainda estou esperando por ele. Sabe, tipo, educação de jovens e adultos, essas coisas. Vai que tem, né? Vai que a gente entra no EJA deles. Vai que cola, né? Uma boa ideia. Será que eles têm EAD à distância? Pode ser! Meu, mas que frustrante que não deve ser EAD de Hogwarts, né? Tipo, você não tá no castelo, você videoaula. Não... Videoaula. Videoaula de magia. Videoaula isso de foi magia. A coisa mais deprimente que eu já pensei na vida, cara. Mas como a gente tá no Brasil, ao invés do expresso de Hogwarts, você vai pegar o metrô lotado de Hogwarts. O busão, nem metrô que é, busão. Lá a linha vermelha é realmente do inferno, né? Nessa semana a gente vai fazer um podcast um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? Como eu falei. A gente resolveu viajar pro mundo de Harry Potter literalmente. Como assim, né? Como assim? A gente vai conversar um pouquinho sobre como seria se a gente, nós aqui, integrantes do Projeto X Podcast, estivéssemos nesse mundo maluco e fôssemos para Hogwarts. Olha que legal. Sonho de infância. Sonho de infância de muita gente, porque eu tava pesquisando em algumas coisas pop sobre Harry Potter e achei muita coisa falando de gente que espera a cartinha até hoje, né? Aliás, eu vou dizer, não é nem só sonho de infância, porque eu até hoje ainda sonho com isso, então não é só da infância. Quem não? Tem um nome pra isso que chama-se promessas vazias. Oh, yeah. Só pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona aí o esquema das cartinhas de Hogwarts, o cabeça vai explicar pra vocês. Quando a criança chega numa idade mais ou menos do ensino fundamental, sei lá, quinta série. Vamos colocar por aí. Quinta série. Independente da idade... Ela, na verdade, ela tem que já estar tá matriculada, né? Na verdade, eu não sei como é que funciona pra quem sabia que era mágico. Não, mas se quando a criança nasce já com seu poder mágico, ela já é automaticamente matriculada. Sim. Aí o que acontece aos 11 anos, avisam que ela tem a vaga. Só isso. É. Mas o importante é que vem uma coruja e deixa uma cartinha na sua casa falando, meu amigo, vamos para Hogwarts. Porque, claro, você vai querer ir para a casa de um maluco que te diz bruxo. Minha equipe de apoio levantou uma questão muito interessante. Vamos lá. O que que as crianças fazem até os 11 anos. Uma criança que nasce trouxa, ela vai pra escola dos trouxas, aprende a ler, escrever, fazer a continha. Mas a gente não ouve falar de escolas de primeira a quarta série ou do que quer que seja o equivalente pros bruxos. Eles aprendem a ler em casa, o que é feito? Pelo que eu entendo, assim, que eu não sei se eu já li isso em algum lugar ou se é só da minha imaginação, pode ser uma das duas. É uma boa fonte. Mas eu imagino que eles estudam em casa. Eu também pensava nisso. Até os 11 anos, até a idade de ir pra Hogwarts. Quando eu penso nos Weasleys, eu penso que eles foram educados em casa. Não, por mas exemplo. Peraí, mas os Weasley, eles são um ponto meio fora, porque eles não Sim. são uma família abastada. Talvez exista um ensino, tipo uma creche mágica, pras crianças, onde, sei lá, você é treinado pela Mary Poppins. Então, aí vem um outro questionamento, Dri, que é muito mais profundo que esse. Ok, eles aprendem magia, feitiços, não sei o quê... Mas, e ler, assim, não só ler, aprender a juntar palavras, mas a leitura mais profunda. E a matemática? Onde que está a matemática nesse? Como é que eles fazem contas? Eles são mágicos, isso é infiltrado na mente deles, por magia. Ah. Se fosse assim, então mais um motivo pra gente querer nascer bruxo, né? Porque aprender matemática é um inferno. Ó, vamos lá. Com certeza. Se a gente tem uma técnica, olha só, olha aí outra teoria. Se o Dumbledore mostrou que tem uma técnica pra você tirar memórias da sua cabeça, deve ter um processo inverso. Com certeza. Então, os pais inserem memórias, vamos colocar assim, didáticas na cabeça de seus filhos, ensinando matemática, português. Basicamente, você injetar uma videoaula na sua cabeça, é isso que você tá querendo dizer? Exatamente. Isso seria Matrix. Muito bom. Sabe Matrix, quando o Neo fica na cadeira convulsionando, aprendendo Kung Fu? Então, é mais ou menos isso, só que com uma varinha na sua nuca, entendeu? Isso seria legal, vai. Louco. Deus do céu. Bom, então, já que a gente já discutiu bastante, eu quero fazer uma pergunta aí pra todos vocês. Um por vez, por favor. Como vocês gostariam que a sua cartinha de Hogwarts chegasse? Se ela chegasse, ela podia chegar até por e-mail, que eu não ia estar nem aí, tendo a carta. Até por spam, em large your penis, e vem no anexo, venha para Hogwarts. E você, cabeça? Eu tô tentando ser criativo, mas tipo, é uma coruja trazendo uma carta, não tem muitas variações. não tem muito como ser mais criativo que isso, né? Eu não vejo muitas variações nessas possibilidades. Olha, eu acho que a forma de uma coruja invadindo a sua casa e deixando uma carta é muito épica. Não precisa mais do que isso. De preferência, ela explodindo a sua janela e acertando seu irmão menor. Fato. Ou o irmão mais velho que não recebeu a cartinha para Hogwarts. Isso é essencial. A Idri, tá vendo? Na minha opinião, a minha cartinha deveria chegar na mesma frequência que chegam as cartas do banco com as faturas do cartão de crédito. Sim. No mínimo. No mínimo, é. Isso é importante. Envelope 1 de 2. E você, Mug? Olha, eu imagino que inicialmente eu sou de uma família trouxa e não tive uma infância muito boa. Não, você também é trouxa, relaxa. Não é só sua família não, Mug. É, e o Mug não teve infância. Se eu recebesse a cartinha, eu ia curtir muito se alguém entrasse voando com uma vassoura, como se estivesse numa partida de quadribol. Aí vem a voz do Lino, que geralmente locuta as partidas, falando assim, você foi aceito na escola de Hogwarts, e me entregando a cartinha. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas imagina o Lino Jordan narrando a sua vida. Ia ser true. Tem um quê de épico nisso? Não, ia ser triste, porque a voz dele não é pra isso. Isso é da hora. Pelo menos é que assim, o Lino tá sempre torcendo por alguém, ele ia torcer por você. Audrey, pensa na infância do Mug. Imagina ele narrando a infância do Mug com aquela voz animada. Não ia ser legal? Puta, ia ser triste. Não, a infância do Mug você não narra, você coloca a musiquinha do Hulk. E vale lembrar o seguinte, ele só vai torcer por ti se tu for da Grifinória, porque se tu for de qualquer outro lugar, principalmente da Sonserina, esquece. É, não vai rolar. Até porque ele é o narrador mais parcial que existe, né, cara? Exato. Ele narra torcendo. Não só ele, como todo mundo que dá ponto naquela merda, né? Ninguém é imparcial naquela merda de escola. Todo mundo. É sempre Grifinória versus Sonserina. Mesmo que o jogo é contra Corvinal, é Grifinória contra Sonserina, entendeu? Não, eu tenho certeza que na cartinha você abre e tá lá 10 pontos para a Grifinória. Toda... Bom, mas e aí? Os seus pais iam deixar você ser um bruxo? Eles não iam ter que deixar nada também. Boa! Eu e aí? Cara, whatever, sabe? Partiu Hogwarts! Desculpa, mas whatever! Desculpa, mas é Hogwarts! Meu pai ia falar, quanto é que custa essa merda? Vai pra lá? Não vai estudar? Vai ter o quê de carreira? É, os meus iam perguntar isso. E se eu falasse que era de graça, ia resolver. Seu pai ia falar, queridinha! Não. Não, gente, não faça isso comigo. Queridinha, não. Você não vai. Bom, eu acho que minha mãe ia deixar, não sei. Assim, meus pais já me aceitaram a ser uma pessoa estranha. Se eu virasse bruxa, eles falaram, ah, tá normal. Se eles já te aceitaram assim, né, cara? É. Pelo menos você fosse bruxa, tem um motivo. Minha mãe leu Harry Potter, ela acha que ela ia deixar porque ela gostava, então. Eu não sei, a minha mãe talvez ela ia ficar meio assim, porque minha mãe é meio religiosa demais, aí... Ela lê os livros, mas tipo aquela coisa de, ai meu Deus, bruxaria do demônio. Ela ia assim, pegar a cartinha e colocar no forno e falar, lá, não queima. É tipo Yu-Gi-Oh, não queima. É do tipo capeta. Bom, segundo tópico do nosso podcast de Devaneios, nosso passeio ao Beco Diagonal a 25 de março dos bruxos. Porque é bom lembrar o seguinte, não é em todo lugar que você vai encontrar varinha, pele de cobra pra botar em poção, chifre de unicórnio, entre qualquer outro desses produtos mágicos. Não é tu ir ali na esquina, na lojinha ali dos fundos que tu vai ter esse tipo de coisa. Tu precisa num lugar específico. Sei lá, se pá, você acha no eBay isso hoje em dia. No eBay. Hoje em dia a gente ia comprar tudo pro eBay, né? Bem. Não, mas ia ser legal, porque você vai lá e vai ter cara jogando Homem-Aranha na parede, bolinha pro alto, ai, titia mágica. Ai, titia. Ia ser uma experiência louca. Ia ser da hora. Mas aí, quais lojas do Beco Diagonal vocês gostariam de visitar? Pensando bem, acho que uma das lojas que eu tenho mais curiosidade são justamente as lojas de artigo de poção e a Travessa do Tranco. Eu iria sem pensar duas vezes em Gemialidades Weasley. Essa não é do Beco Diagonal, essa é de Hogsmeade. É sim, do Beco Diagonal. As Gemialidades, é? Pô, você tá tirando, Dri. Nossa. Sim, eles abrem no Beco Diagonal. Queridinha, você não sabe nada. Queridinha. Eu não sei de nada, desculpa, gente. Desculpa, sério. Não, sério, eu esqueci completamente. Eu iria sem pensar direto pra lá. Olha, eu particularmente queria ir na Florian First, que é a que de será, né? Sorvetes. Oh, boa. Sorveteria, Florian, pode crer. Olívaras, apesar de achar o Olívaras um ser muito estranho, é muito esquisito. Curioso, muito curioso. Peculiar. Eu gosto de peculiar. Mas com certeza, sem sombra de dúvidas, o lugar que eu mais queria ir era na Florence Borroi. Pra quem duvidou, pra quem duvidou, né? Eu ia querer, sério, ir no Caldeirão Furado, tomar alguma coisa. Ia me hospedar lá, né? Porque eu não ia querer só ir, eu ia querer me ficar lá uns dias. Ia querer ir em Gringotts procurar o dragão, porque... Não, eu queria ir em Gringotts pra ver dinheiro mesmo, pegar dinheiro. É, porque você ia ser rico nesse mundo, a gente não tem essa sorte. Também. Se eu tivesse nesse mundo, eu ia estar no mesmo nível dos Weasley. Tipo, de contar moeda e comprar coisa de segunda mão, entendeu? Eu acho que o Mug ia ser pobre nesse mundo, ia ser tipo o contrário. Ele ia ter tanta coisa pra gastar no mundo mágico, né? O seu dinheiro trouxa não vale aqui. Magoei. Mas aí é que tá, cabeça, tu falou uma besteira, porque você pode sim trocar o dinheiro trouxa por dinheiro bruxo. Não, mas com certeza ia ter a puta inflação, o dinheiro do Mug ia estar valendo centavos mágicos. Eu acho lindo que em todo cenário hipotético o Mug sempre acaba se fudendo. É lindo isso. Sim. Aliás, o Mug provavelmente vai pra Lupa-Lupa, mas a gente fala sobre isso depois. Que? Como? Não! Você tá me tirando! Não! Gente, não sou Lupa-Lupa, mas eu tenho muita curiosidade das lojas de do Boticário, no caso, né? Das lojas de artigos pra poções, pra remédios, porque assim, deve ser uma loja mega interessante. Oh, e as lojas de artigo pra quadriboldre, isso aí deve ser foda. Sim! Será que nesse nosso mundo globalizado de hoje, porque a gente tem que lembrar que Harry Potter é uma coisa mais antiga, né? Anos 90. Hoje, será que no Beco Diagonal ou na Ruela Diagonal, acabei de descobrir que em Portugal é assim, Ruela Diagonal, muito mais legal. Ruela Diagonal. Teriam chineses vendendo caldeirão a 30 reais, original? Seguinte, né? O Beco Diagonal, ele é a rua da Inglaterra. Porque, na verdade, o mundo mágico é espalhado. A gente não conhece os outros lugares no mundo. Por exemplo, existe outra escola no Brasil. Existe uma escola de magia no Brasil. Oh, sim. Yeah. Que provavelmente a gente não iria pra Hogwarts, mesmo que a gente quisesse. A gente iria pra essa escola do Brasil, porque a gente é fudido. Terceiro mundo, oh yeah. Ela é presidida pela bruxa Queca. Eu acho que é a Cuca. É a Cuca. Caraca, eu acabei... Que a Dilma seria tipo a Dolores Umbridge do Brasil. Meu Deus. Projeto X não defende nenhum partido, tá? Somos neutros. Eu lembrei de uma piada muito interessante que é o Harry falando pro filho dele. Olha, meu filho, Tom Umbridge Potter. Você tem o nome das duas pessoas mais filha da puta que eu conheci porque você também estragou a minha vida. Caralho. Harry, pai na adolescência. Mas enfim, como vocês gostariam de ir até o Beco Diagonal? De qual forma mágica? Ah, eu iria por lareira, né? Você não cabe na lareira, Mug. Você tá, porra! Você tá nos três dígitos, cara. Para com isso. Sinceramente, eu acho que fazer uma viagem de noite pros andantes deve ser, tipo... Sim! Louca. Sim. Louca. Deve ser muito maneiro. Eu também iria de noite bus. Tipo, tu deve sair quebrado da viagem, mas deve ser muito divertida. Ah, mas cara, você sai quebrado de qualquer ônibus, né? Ia ter o plano de ser um ônibus mágico. A gente já tá acostumado, na verdade, a ter o cobrador mal educado. Não tem cobrador mal educado, né, na verdade. Ia ter gente vendendo bala no ônibus. Isso. É até aquela pessoa que senta no banco de idoso. Agora, louco, deve ser o pó de flu. Deve ser a viagem na a bad trip. Que viagem. Esse cara de pozinho nunca dá certo. Que viagem, cara. A carreira. Alright. Come on, I want to see your hands in the air. We're going to teach you a brand new dance tonight. Bom, Bom, depois que a gente já recebeu nossa cartinha de Hogwarts, já fomos fazer nossas compras no Beco Diagonal, a gente vai pegar o Expresso de Hogwarts. Eu iria me perder fácil pra achar. Ah, todo mundo. Gente, se eu fosse nascida trouxa, ninguém no mundo me convenceria a atravessar uma parede. Caraca, quanto... né? Mas, como é que as pessoas, tipo, o legal é que tudo justifica, porque é magia, foda-se. Mas será que ninguém nunca percebeu que tinha uns malucos que iam, assim, pode não ver eles cruzando, mas ir de cara na parede? Não, tipo... E que do nada sumiu, sumiu. Né? Mas você sabe que a plataforma 9 e 3 quartos fica ali na Estação da Luz, né? Porque ali é uma parada tão antiga, que deve ser ali. Não é, o Kiba, eu acho que deve ser tipo Chácaras Clabin, que não tem ninguém. Que não tem ninguém. Aquelas estações que não servem pra nada, né? É Chácara Clabin, tem a Pedro II também, que não serve pra nada. Tem aquelas a linha Lilás lá, que vai de lugar nenhum pra lugar nenhum. Aquela linha Lilás lá na puta que pariu, que não faz conexão com nada. A linha Lilás com certeza leva pra escola de magia e bruxaria aqui do Brasil. Sim. Com certeza. Só pode ser, né, cara? É pra isso que ela serve, descobrimos porque existe aquela. Mas, ô Fer, lembra que você falou há 2 segundos atrás que ninguém ia te convencer a correr em direção à parede. Mas isso é fácil, pra isso que a gente tem a amizade do Mugi. Empurra ele lá, tipo, vai se não, valeu. Se passar, beleza. Se não passar, fazer o quê, né? Se passar é ali, né? Se não passar, a gente vai pro próximo. E tem um outro detalhe, que, tipo, normalmente os alunos, eles vão e voltam de Hogwarts pelo Expresso de Hogwarts, né? Pelo trem. Só que essa não é a única maneira de chegar em Hogwarts. Isso que eu acho bizarro, por que eles sempre vão de trem, se, por exemplo, no meio do ano, quando tu faz aquela viagem de Natal, tu pode ir de noite pros andantes. Sei lá, teus pais podem fazer tu aparatar ali em Hogsmeade e tu entrar, sabe? Tipo, sei lá. Será que faz parte da convivência, da experiência de tu entrar? Não, não. É tipo tradição, Fer. É tradição. Eu acho que é uma questão de tradição também. Sei lá. Eu acho que tem duas explicações. Uma explicação é... A J.K. Rowling precisava fazer os personagens se encontrarem de alguma porra de jeito. Essas porra precisa se conhecer, né? E o trem era uma boa oportunidade. Imagina que você acabou de começar numa escola e você não conhece ninguém. Você tem, de repente, a chance de já começar a fazer uma social com seus futuros colegas que vão estudar com você por 7 anos. Fazer inimigos ali também. Isso, você conhece melhor, porque o trem é uma forma de aproximar as pessoas sem ser exatamente no clima da escola, entendeu? Você já começa com amigos e tem a parada da tradição mesmo, poxa. E a natureza, foda-se, né? Porque a quantidade de lenha que queima aquela merda de trem, cara, eles andam muito tempo, eles dormem naquela parada. Não, cabeça, é magia. Because magic, foda-se. O Dumbledore é o cara, cara. Mas tem fumaça. Por que que emite fumaça ser mágico? É uma fumaça mágica que limpa o ar. Ah, claro. Mas no Expresso de Hogwarts tem o famoso carrinho de doces. Eu quero que vocês falem um pouquinho dos doces do mundo da magia. Eu não comeria, com certeza, feijãozinho de todos os... Feijãozinhos de todos os sabores. Ah, tá bom, Mugi. Não fode. Você ia comer qualquer coisa, velho. Eu comeria. Sabe por que eu comeria? Pra dizer que, assim, eu comi e me arrependo, foi a pior merda que eu já fiz na minha vida, sabe? Tipo, você precisa desse choque de realidade pra saber que o mundo não é um lugar feliz e que a sua confiança vai ser abalada, entendeu? Eu, como boa chocólatra, com certeza eu comeria os sapos de chocolate. Mas o sapo foge, né? O sapo é vivo. É estranho. Não, mas o importante é colecionar, gente. A figurinha, velho. Gente, caraca. É a mesma lógica de chiclete, né? Tipo, o chiclete pode ter gosto de isopor, mas você gosta da figurinha. Você lembra do salgadinho de Tazo? Sim. Louco. É a mesma coisa, porque o salgadinho é ruim, mas você comprava pelo Tazo. Pelo Tazo. E essa é uma boa hora de ser amigo do Mugi, que ele compra tudo e aí você só ele come. Completa tudo em uma semana e você vai lá e pega. Se a gente não se conhecesse, a gente tinha que encontrar o Mugi, sentar no mesmo vagão que ele, na mesma cabine que ele, e fazer ele comprar todos os doces. Exatamente. Que nem exatamente. O Harry fez. Exatamente. O Harry, porque... na primeira vez que ele viajou de trem, quando passou a tiazinha lá vendendo as coisas, ele pediu, eu quero um de cada. Mas, caralho, agora que me parou o Harry, ele compra os amigos, cara. Que feio, mano. Ele não tem capacidades sociais. Ele comprou o Rony. Isso é difícil, né? O Rony é só, basicamente, você precisa alimentar ele e você já conquistou o amor dele pra sempre. Caraca, o Rony se fudeu até o fim por meia dúzia de doces, cara. Que merda. Ai, caralho. Caralho, que merda de amizade, cara. Esse podcast devia mudar de nome, né? A gente tá desconstruindo Harry Potter. O Harry Potter da zoeira. Ai, Harry Potter do ruê. Nossa. Mas, enfim, vamos lá. A gente pegou o carrinho. Sinceramente, acho que eu compraria não todos de uma vez, mas eu faria questão de experimentar cada um deles pra saber o que é bom e o que não é. Eu não sei, eu fico pensando que aqueles bolos de caldeirão devem ser uma delícia, cara. Eu não sei, os outros... O bolo é o que me chama mais atenção, deve ser muito gostoso. Não, mas o bolo de caldeirão é tipo cupcake. Ele é só uma forma mais cara de dizer bolinho. Agora que a gente já pegou o Expresso Tiradentes de Hogwarts... Será que ele grita? Próxima estação. Não, você não entende nada, estação, você passa o next ponto. Next Station. Hogwarts. Próxima estação, lago, né? Porque eles param no lago que vão pra Hogwarts. Não, mas no lago é só no primeiro ano. Tu só atravessa pelo lago quando tu tá no primeiro ano. Beleza, só os primeiros anos, mas beleza. Essa é outra parada que nunca me... Cara, é muito idiota. Tipo um trote nos novatos, fazer os filhos da puta remarem aquela merda, entendeu? Não, mas eles não remam, aquilo vai sozinho. É mágico, o cabeça tá esquecendo do fator mágica, né? Mas tem criança que cai, não tem a criança que cai? Sim, o irmão do Colin, o Dennis Griffith. Ele cai e é arrastado pela lua gigante. Caraca, olha que merda, velho. Pra quê, né? Caraca, o conselho tutelar do mundo da magia não funciona, definitivamente. Não, né? Aí veio os sereianos gritar na orelha dele, né? Nossa. Lá tem sereianos lá dentro do lago. Sim. Lá tem de tudo. Tem de tudo. É um lago mega completo. Mas agora a gente já está em Hogwarts, o Dumbledore está lá na frente. Imagina a cena. A gente está sentado lá, sem saber pra onde a gente vai. A gente está em pé, né, na verdade, lá no meio. E vem o chapéu seletor com a professora McGonagall. Aquela música bonita que ele canta todo ano. E aí você vai pôr o chapéu seletor na cabeça. Eu quero saber qual casa de Hogwarts você gostaria de escolher. E por quê? É muito clichê você dizer Grifinória. Não. Cara, cadê? Eu tinha a frase pronta. Cacete, peraí que eu perdi. Eu tinha a frase pronta pra isso. Peraí. Bom, vamos lá. Fer, você escolhe Grifinória? Com certeza. Dri, você? Corvinal. Eu juro pra você, é uma coisa engraçada que eu percebi dos fãs de Harry Potter. Eles levam essa parada das casas muito a sério. E tem testes mega complexos. Eu fiz vários deles, inclusive o do Pottermore. E assim, eu aceitei que a Corvinal tem a ver comigo, certo? É da hora, eu não me queixo. Eu dou uma variação. Às vezes, a maioria das vezes da Grifinória, nesses testes. Uma outra vez da Lufa-Lufa. Mas daí, como a maioria é da Grifinória, eu fico na Grifinória. Só que eu acho que, por unanimidade, a gente tem que dizer que o Moog, ele tem o perfil da Lufa-Lufa. Não, claro. Não. Os caras que ficam perto da cozinha. Não. Só pra explicar, né, a Grifinória é a casa dos corajosos, porém honrados. Vulgo bando de babaca, né? Calma. Bando de babaca. A Corvinal é a casa dos inteligentes. A Sonserina é a casa dos... Ambiciosos. Dos sagazes, exatamente. E a Lufa-Lufa é a casa do resto, entendeu? Eu acho que a Lufa-Lufa é a casa das pessoas que são legais. Sim. Entendeu? Das pessoas que são boas. De coração puro, né? Na verdade, o que eu tinha visto, a Lufa-Lufa tinha uma parada de companheirismo, de camaradagem, brother. Agora eu vou falar em defesa dos meus amigos que são da Lufa-Lufa e já brigaram comigo por causa disso. Na verdade, a ideia da Lufa-Lufa são justamente as pessoas que conquistam as coisas por trabalho duro e são justamente aquelas que não pegam os holofotes, como o pessoal da Corvinal, da Grifinória, da Sonserina. Eles estão felizes com a realização das tarefas e não com a fama ou com o reconhecimento que as outras casas têm um pouco. Não, então bota o Moog na Sonserina, porque ele é rico. Não, o Moog na Sonserina é apanhar, né? Não. Então, é que sempre tem que ter alguém pra sofrer bullying, né? Nesse momento, eu repito as frases do Harry, que são Sonserina não, Sonserina não. Eu posso ter o direito da fala? Por favor. Escolhe, Moog. Primeiro de tudo, eu acho que a Fer estaria em Corvinal. Eu vou ter que concordar com o Moog nisso. Eu acho que vocês me colocariam em Lufa-Lufa porque vocês não pensaram direito. Mas, ó, o Moog não é super inteligente pra estar na Corvinal. Mas posso falar? O Moog não é mau e ambicioso pra estar na Sonserina. Deixa eu falar, Fer! E onde é que o Moog é corajoso pra estar na Grifinória? A Fer não deixa as pessoas falarem no podcast de Harry Potter, cara. É Harry Potter, você achou que ela ia deixar alguém falar? Tá boa. Fernanda Fofoca. Sai-lhe-se. Deixa o Moog falar, vai. Ele vai ter um troço aí daqui a pouco. Pesado! Eu acho que no momento que ele colocaria o chapéu do seletor, eu iria falar assim, Grifinória. Ele, Grifinória? Por que você não se encaixaria melhor em Lufa-Lufa? Ele, não, Lufa-Lufa não. Se quiser, eu te pago pra você me deixar em Grifinória. Aí, nesse momento, ele me colocaria na Sonserina. Cara, na boa, você não merece, Hogwarts. E aí, automaticamente, o Dumbledore grita, olha pra todo mundo e fala, 10 pontos para a Grifinória. Não, mas como eu disse, o Moog não merece Hogwarts. O Moog não merece magia. Tô louco de dar magia na mão do Moog. Ele não merece, sério. Sabe? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Olha o que ele faz na primeira chance. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Por que Lufa-Lufa não? Sabe quem tá na Lufa-Lufa, né? Quem? Cedrico Diggory, que foi interpretado pelo ator que fez o... Claro. Crepúsculo. Ah, não. Isso não tem nada a ver. Parabéns, você vai morrer rápido, de forma dolorosa. Sem fazer porra nenhuma. Parabéns. Não, mas assim, sem sacanagem, pra mim, isso não é uma coisa ruim. O Mugi, ele se encaixa com o perfil da Lufa-Lufa, gente. Sim, é verdade. É, justamente essa coisa, acho que o fator gente boísmo da Lufa-Lufa é forte, então... Eu tô bolado com vocês. O pessoal da Lufa-Lufa é legal, Mugi. São companheiros, Mugi, são amigos. Eu não entraria pro Lufa-Lufa. Eu sairia de Hogwarts, ia pra Escola do Brasil. Ia falar, nossa. Não vou mais, não quero mais estudar nessa escola. Não quer mais brincar, né? Ai, Mugi, não seja preconceituoso com a Lufa-Lufa. Sou sim, eu tinha falado... sou sim. É que no momento, na hipótese do Mugi, o chapéu seletor colocasse ele na Sonserina, Dumbledore ia levantar e ia gritar 10 pontos para a Grifinória. Bom, Cabeça, você não falou qual a sua escola, qual a sua casa. Eu acho que eu iria na Dri, porque segundo o Wikipedia, Corvinal quebra o estereótipo de beleza e inteligência não se misturam. Não, eu acho que daqui, o único que tem capacidade de entrar pra Grifinória é o Cabeça. Porque é um bando de babaca, eu pensei nisso também, né, cara? Na Grifinória só tem babaca. É um bando de babaca vacilão, né, na Grifinória. Eu não me acho inteligente o suficiente pra estar na Corvinal. É sim, Fer. Então sei lá. Fer, por favor. Tem esforço. Eu vou citar aqui quem é cada um. A Feira Corvinal, a Dria Corvinal... O Kiba é Sonserina. O Kiba é Sonserina. Total. E o Cabeça é Grifinória. Na verdade, na hora que o chapéu seletor lê na mente da Dri qual a posição do arroz e feijão, ele vai falar, sem caráter, Sonserina. Sonserina. Agora eu quero que o Mugi diga por que que eu sou Sonserina. Olha, não é que você não é uma pessoa corajosa, é que você é uma pessoa ambiciosa. Eu sou cruel, é isso. Lembre-se, Snape estava na Sonserina, ele não era tão mal assim. O Snape era um filho da puta, vamos aceitar isso. Eu quero ver o circo pegar fogo, por isso que eu sou da Sonserina, é isso. Snape era filho da puta demais, ele fez uma coisa boa, mas não redimiu tudo que ele fez de errado, não. Deixa, gente, deixa eu fazer um paralelo aqui, porque a Dri falou uma coisa que eu preciso comentar sobre Harry Potter. Lá vem. Todo mundo endeusa hoje o Snape como se ele fosse a melhor pessoa do mundo. Isso me irrita muito, porque não era. E que ele sofreu na friendzone, porque a Lily não sei o quê, que daí o Tiago apareceu e destruiu esse amor. Não, o Snape era o filho da puta, ele era das trevas, ele que matou a Lilian e o Tiago. A culpa é dele. Ele se fudeu porque ele fez por merecer. Sim. Então não me venham com esse papinho de que o Snape é um coitadinho, de que o Snape é a melhor pessoa do mundo. Que não sei... Ele é um bom personagem? Sim, ele é um bom personagem. Mas não, ele não merecia ficar com a Lilian. Ponto, fechou meu parente porque eu me indigno com isso. Bom, acabou aí. Vem me dar um abraço, cara. Você falou tudo. O nome da criança tinha que ser Tom Severo Umbridge Potter. Mas então, eu acho que a única pessoa que foi injustiçada em toda essa grande saga é o Voldemort, que tudo que ele queria era o nariz e dançar igual a Shakira. E o mundo preconceituoso da magia disse não pra ele. Vocês disseram que eu sou Sonserina, mas eu escolheria Corvinal, só pra finalizar o assunto. Não, você não é Corvinal. Vamos lá. Não, escolheria. Não tô falando que eu seria, que eu iria pra lá. O chapéu que escolhe. Mas lembre que o chapéu irá pensar na sua escolha. Mas eu quero uma coisa. O chapéu ia, tipo, encostar na minha cabeça e escolher ou ele ia ficar indeciso? Deciso. Ah, então beleza. Uma dúvida. Antes de mudar de tema, uma coisa que eu pensei depois de alguns anos. Será que não seria interessante se, olha aí, tentando mudar a obra, mas se a J.K. Rowling tivesse colocado entre os principais, misturado entre as casas, do que só os babacas da Grifinória? Alguma coisa não ia dar, porque tem muita cena que se passa dentro do salão comunal, então teria que eles iam perder isso. Ela cria uma sala mista, tipo uma sauna louca, uma coisa assim. Uma sauna louca. É PG-13 o livro, Cabeça, só pra te lembrar. Mas sabe o que eu acho, ô Cabeça? Pensa o seguinte, pensa na tua estrutura, digamos que tu tem a tua turma. No teu colégio, tu tem 4 turmas da 8ª série. Sim. Tu vai ser amigo dos caras que estão na tua turma. Tu não vai se misturar com os caras que estão na turma de fora. Ok, eu entendi. Mas talvez o trio não. Mas ela poderia colocar personagens que fossem tal... Tem a Luna! Poxa! Porra, tem a Luna! Luna é da Corvinal. Não, a própria Xoxang lá no começo. A Xoxang é uma vadia. Xoxang, isso que ia falar. É a vadia oriental. Gente, não. Não é assim também. Eu não sou fã da Xô também, mas ela não... Eu tô zoando, Dri, calma, eu tô zoando. Não, calma, é que assim, calma. Eu também... Eu não gosto da Xô. Não vou mentir, eu não gosto da Xô. Só que o pessoal também demoniza ela, não precisa. O Harry que foi o babaca na história, não foi ela. Não. Ela veio defender aquela amiga idiota dela, que dedurou todo mundo e fudeu com todo mundo. Não. A Xô foi uma vaca nesse sentido. Foi. O personagem que quando você lê, não assiste o filme, era um cara que pelo menos tinha potencial, que era o Cedrico, morreu de uma forma ridícula, se você for pensar. Ah, tu tinha o Ernesto Macmillan lá da Lufa-Lufa. Não, mas a Cho ela é uma vadia. Pra mim também ela é uma vadia. Mas o que que acontece? O Harry conheceu ela na escola, então dava pra você ter inserido o personagem de outras casas. Isso assim. É uma coisa que o pessoal critica bastante em relação a Harry Potter, entre muitas. Querendo ou não, o Harry Potter teve algumas críticas. Acaba tendo essa dicotomia, né? O pessoal da Grifinória é bonzinho, o pessoal da Sonserina é malvado e o resto, entendeu? Não, o pessoal da Grifinória é babaca. É. Não, mas eles são mais... Não, é babaca mas de fato existe maniqueísmo das casas onde a Sonserina é mal, a Grifinória é boa. E eu tenho certeza que se o Harry engravidasse na adolescência, a Cho ia ser a mãe. Só que assim, na verdade, a Rowling, se tu pega, ela distorce um pouco isso quando ela insere personagens como o Rabicho, o Cedrigo, o próprio Snape, a Luna. Ela muda um pouco esses conceitos com esses personagens, porque o Rabicho era da Grifinória e ele era um filho da puta. Sim. O Snape, por bem ou por mal, eu não gosto muito assim dessa endeusação que fizeram com ele, mas ele, no final, ele agiu de forma correta. Ele se voltou para o bem. Apesar da tudo. Fuck. Então, da ele fuck. Também mostra que, ok, nem todo Sonserino vai ser mal. O Cedrico, ele mostra que nem todo Lufa-Lufa vai ser um perdedor. Porque o Cedrico era o cara de Hogwarts, né, ser morto. Sim, ele era o galãzinho da escola, né? Ele era bom em quadribol, ele era bonito, ele era inteligente, ele era simpático, ele era perfeito. E ele morreu, não resolveu nada. Caraca, é isso que eu ia falar. O Harry só sobreviveu por causa da merda do poder do protagonista. É. Porque era perfeito. Há muito tempo, cara. Não. Na verdade, era pro Cedrico ter vivido e pro Harry ter morrido lá no Cálice de Fogo. Exatamente. Lá. Porque, se pelo menos, eu não lembro da cena no livro. A cena que eu lembro é do filme. Era pro Harry, só o Harry pegar a merda do Cálice, mas ele levou o Cedrico pra morte. Falou, vamos junto! Filha da puta! Ele levou o Cedrico junto, né? Que desgraçado. O cara fodeu a vida do Cedrico, do Rony... Caraca, que né? amigo do cu é esse, né? E a Luna, só pra finalizar, a Luna, ela é doida. A Luna é divina. A Luna, não... ela é um personagem que se tu pega com as características dos outros integrantes da Corvinal, ela não se encaixa. Não, nem um pouco. Ela não se encaixa de jeito nenhum. Na verdade, a inteligência dela é diferente. Exato. Ela se encaixa, mas não a ideia que o pessoal tinha. É, a mesma coisa que a própria Hermione, que ela, em teoria, se tu olha só pra ela como personagem, ela, a princípio, poderia ter ido para a Corvinal, né? E digo mais, se ela tivesse ido pra Corvinal, ela seria protagonista. E teria acabado com tudo em um livro. Sim. Não, peraí, deixa eu só ver se eu entendi. A inteligência da Luna é tipo Moog, assim? Ela é tipo especial. Não, especial é especial mesmo. Não é especial Moog. Tem diferença. É tipo especial. Tipo inteligência diferenciada, que tem que ser analisada sobre outros prismas. Eu acho que isso é muito bullying. Só digo isso. Você tem que olhar com bons olhos. Quem quis gravar, entendeu? Foi você. Eu só quero falar mais um caso aí, porque também vocês estão esquecendo de Neville Longbottom. Nossa! Que a princípio... É, mas ele era o mega coragem, né? Ele é a coragem que você não espera, que rompe de dentro do gordinho. É. É, não, então, mas ele só demonstra isso, em teoria, lá pro final. Final. Tipo, não na metade pro final, vai. Mas, ok, mas sabe o que é isso? Isso mostra a questão de evolução de maturidade da obra. Porque nos primeiros livros, como ela fala muito ainda da questão muito infantil, e até a visão do Harry infantil, é tudo muito preto e branco. Então é bom e mal, é ruim e bom, enfim, eu acho que eu repeti. Mas é muito preto e branco, é bom e mal. À medida que o Harry vai ficando mais velho, que a obra vai amadurecendo junto com o personagem, a gente começa a ver esses tons de cinza, porque no terceiro livro, por exemplo, tons a gente cinza acha... Não. Desculpa, eu não tenho culpa que a porra do livro estragou o termo. Mas assim, a gente vai vendo os níveis diferentes. Porque, por exemplo, no terceiro livro, a gente tinha até o quarto, até o quinto livro, pelas imagens, a gente achava que o pai do Harry era foda, era um personagem bom. E ele era um babacão. Ele era tipo o Fred e o George. Mas depois a gente descobre que ele também era um filho da... Então isso é uma questão de maturidade dos personagens, porque à medida que tu vai ficando mais velho, tu vai vendo que as coisas não são preto e branco. Então tu começa a perceber isso nas características dos personagens também, porque eles não são assim só bons ou maus, corajosos ou covardes. Não é isso. As emoções e os sentimentos, essas coisas se mesclam dentro das pessoas. Isso que eu acho muito legal em Harry Potter, que é essa evolução na visão do mundo, de um modo geral. Sim. E o Moog, ele olha pro Neville e fala, cara, ainda dá. Ainda tem esperança, né? Mas se você for ver, o Neville é o cara que ele meio que fez tudo certo até o fim, né? Ele foi o cara que não foi babaca, não deixou nada subir a cabeça e ajudou, tava lá, corajoso, apesar de todos os problemas. E eu acho que ele era o cara pra ser o protagonista dessa porra. Sim, se um dia reescrevesse os livros do ponto de vista do Neville, eu ia ler loucamente todos eles, 40 vezes, porque o Neville é foda. Vocês esquecem do detalhe que no quinto livro, o Dumbledore fala que sim, o Voldemort poderia ter escolhido o Neville. Lembram disso? Sim. Sim. sim. Então, na verdade, é por isso essa questão do Neville ele ser tão importante pra história, e querendo ou não, é ele que vai lá e mata a cobra e possibilita que o Harry vença o Voldemort no final. Mata a cobra e mostra o pau, desculpa. Desculpa. Eu pensei no mesmo termo, mas também. Eu não ia falar. Okay. Mas tipo, esse papel de protagonista que o Neville tem no final, principalmente no sétimo livro, e o quanto ele mudou e ele comandou Hogwarts durante o sétimo ano, isso mostra a essência que ele tinha e que talvez no início, na infância dele, tenha sido um pouco inibida por causa dos medos, dos traumas e até das pessoas que tinham o saco dele, né? Então, exatamente. É. E outra, ele não deixou a armada de Dumbledore morrer. É. Ele, tipo, juntou a galera, ele liderou mesmo. Ele mostrou que ele era um Grifinório de verdade. Como né? Eu Exato. Disse, ele só não pode ser protagonista porque ele era gordinho e gostava de planta. Mas então, ele é protagonista no meu coração. Mas o ator dele, ele teve a melhor evolução da história do cinema. Tu olha ele no primeiro filme, até o quarto, ele é muito zoado. E daí, do nada, ele virou o cara mais gato de todo o elenco de Harry Potter, assim, tipo... Fato. Tem uma palavra pra isso, dinheiro. Com certeza. Puberdade. Dinheiro. Não, não. Puberdade. Dinheiro. A puberdade fez bem pra ele. Se não acontece com todo mundo, a culpa não é dele. Se a sua estrela não brilha, ele não tenta apagar dos outros. Se a sua estrela não brilha, não tenta apagar a minha. Isso não tem nada a ver com os milhões que ele recebeu, né? Ah, sempre tem. Também acho que o cabeça tá chorando no recalque. É, eu também tô achando, viu? Mas... Tá com cara de recalque forte isso aí. Eu quero saber o que vocês fariam pra ganhar a Taça das Casas. Vale tudo. Tudo, tudo? Cara, não tem como. Porque é 10 pontos pra Grifinória. É ir pra Grifinória. É sempre a Grifinória que ganha, né? Então... É o único jeito. Depende. Se eu tô na Grifinória, eu faço porra nenhuma. É só ficar lá, né? Eu só fico lá. Só coça. Sei lá, vai o cara da Lufa-Lufa, salva o mundo. 10 pontos pra Grifinória. Porque foda-se. É a regra do universo do Harry Potter. Porque como dizia a vossa sábia McGonagall, eu faço a porra que eu quiser. Queridinha, eu faço a porra que eu quiser. Meu Deus. Caraca, Dri, sua vida é seu inferno no universo da magia. Olha, na verdade, eu não sei. Eu sou um bom exemplo de aluna. Eu não sei, na verdade, onde que eu ficaria. Na Corvinal não daria certo, porque, veja bem, eu não estudo. Tem que estudar. Eu não faço tarefas. Eu ia ser, tipo, a pessoa que ou ia copiar da coleguinha ou ia tirar zero. Eu ia ganhar menos 5. Não, mas imagina o saco que deve ser você sendo da Grifinória, da Sonserina. Você vai na biblioteca e tá aquele monte de Corvinal estudando, ocupando todas as mesas. Legal, particular. Os caras com camiseta. Tudo junto, tipo, perder uma vaga. Sim, aqueles caras filhos da puta com camiseta de cursinho, é igualzinho. Cara, deve ser uma parada muito chata, você deve querer matá-los. Como é que é? Você vai no banheiro, tá escrito, enquanto você tá cagando, tem um Corvinal estudando. Aí você corre. Então, tipo, aí você fica, eu fico imaginando, aquelas pessoas que, na época daquelas provas, os nons e tudo mais, e os Corvinais filhos da puta com camisetas de eu vou tirar uma nota melhor que você, ou alguma merda assim, sabe? Eu consigo ver isso acontecendo. Ou então, como a gente tá no mundo da magia, as frases iam ficar mudando, né? E a brilhar, mas... né? Ia ser fosforescente. Eu? Ia ser louca. É, eu como um bom Sonserino ia ficar sentado na minha poltrona de frente pra lareira tomando sangue de unicórnio. Nossa. E vendo essa criançada se ferrar. Caraca. Olha. Sangue de unicórnio, tu tá tomando o que é puro, você vai se corromper por causa disso. E eu não acho que ele esteja ligando muito pra isso. Eu, se eu fosse da Sonserina, pra ganhar a Taça das Casas, eu ia corromper, tipo, os meus professores com dinheiro. A McGonagall ia expulsar de Hogwarts se tentasse fazer isso com ela. Só digo isso. Sabe de nada, inocente. Eu ia soltar trasgo. Soltar trasgo na porra toda. Porque não é Leviosa. É Leviosa. Eu posso ser sincera, personagem que eu me imagino como é uma mescla do Rony pelo fato dele não fazer nada. O Rony, assim, ele não faz nada, ele não estuda, ele não faz trabalho, ele só vai nas costas. E uma mescla da Hermione, porque a Hermione gosta de ler. Só que eu não leio pra fazer tarefas, porque eu não sou louca que nem ela. Eu leio porque eu gosto de ler. Na verdade, acho que o Rony é o personagem com quem eu me encaixo, assim, me combino com ele. Eu acho que eu seria tipo o Rony, gente, eu não faria rapa nenhuma. Eu jogaria xadrez, né? Quer dizer, nem xadrez eu sei jogar, entende? Mas você não precisa aprender a jogar, é só falar cavalo, mate e peão, dois. Dois. Não precisa saber. Isso, porque tu não vai precisar de estratégia só porque ele se move sozinho, Zumbi, claro. Não precisa saber jogar. Meu só Deus. Fala, mata aquele ali. Sim, porque tu não. É aquilo, tu não precisa de estratégia. Só porque ele se mexe sozinho, a estratégia acabou. Claro. É, pra que estratégia? É. Estratégia é pros fracos. Ele mesmo faz a estratégia, caraca, você só fica assistindo, né? O Mug acabou de tirar o brilho da cena do Rony, onde teoricamente ele sabe. A única coisa que o Rony faz vai lá e acaba com isso. Valeu, Mugi. Valeu, Mugi. Você acabou com o Harry Potter pra mim. Valeu, eu tento, eu tento. É a imagem da Selena Gomez agora, né? Na verdade, se pudesse escolher os meus amigos, seriam o Fred e o Jorge. Cara, eles são demais. Nossa, eles são exemplos a serem seguidos. Cara, ia ser uma vida de perigos. Não, eu ia querer ser amigo da Gina porque ela é popular. Ó, a amizade por interesse de todo mundo aí. Gente, vocês não prestam. Eu não sou Sonserino? Eu não sou Sonserino? Não, não é por interesse, é porque eu gosto deles mesmo. Eu acho que seria legal. Tu não seria amiga da Gina porque a Gina é de família de sangue ruim. Não pode. E ela é pobre. Mas a Gina é tipo a Daenerys do Harry Potter. Falando nisso, peraí, eu lembrei de imagem agora, que era, eu fui procurar essa imagem que eu tô usando aqui, e aí tinha uma imagem que tava escrito assim, ah é, pegou a Hermione, tô pegando sua irmã, cara. Vixe. Eu só queria falar uma coisa aqui. Se eu pudesse escolher os meus amigos em Hogwarts, eles iam ser Cabeça, Kiba, Fer, Dri, Rod, Sage e todo mundo pro GSX. Tá vendo? Tá vendo? Ah, não, eu não queria andar com vocês. Eu ia querer andar com o Fred e com o Jorge. Caraca! Caralho! Não, vou sair dessa gravação agora. Ingratidão. Eu me senti tão desprezado agora. Vai lá gravar com o Fred e com o Jorge, então. Agora eu vou falar. O Mook foi o verdadeiro Lufa-Lufa e a Fer que foi a Sonserina agora. Não, a Fer foi Grifinória, babacão. Só ando com a minha turma. É. É, Grifinória que é assim, né? Só anda com Grifinórias. Caraca. Tô brincando. Gente, agora... Nossa, agora doeu. Tá vendo como que não pode ser o seu irmão que é malvado, Fer? É óbvio que não pode ser ele. Eu fico pensando aqui uma coisa. Tipo, falam que boa parte das tecnologias bruxas, tecnologias trouxas, não funcionam em Hogwarts por causa do excesso de magia. Nenhuma tecnologia trouxa funciona, na verdade. Mas eu fico pensando, a gente tá falando, se a gente for imaginar a geração de agora, a geração, principalmente os nascidos trouxas que nasceram imersos na tecnologia. Eu imagino eles formando, tipo, um grupo pra descobrir uma forma de fazer, sei lá... Internet, Wi-Fi, gente, como é que eles vivem sem Wi-Fi? Internet funcionar, Wi-Fi funcionar em Hogwarts. Não, sabe o que é pior? Pensa o seguinte, a gente tem uma tecnologia que eu tô com meu celular, eu envio uma mensagem pra Tito e vai receber quase instantaneamente. Imagina que lá no mundo bruxa, magia, tudo rápido, tudo fácil, tu tem que mandar uma carta por uma coruja que vai levar dias pra chegar. Sério, não, a gente, nós trouxas, temos muito mais coisas interessantes que esses bruxos de merda, né? Não, e outra, e a coruja ainda pode ser interceptada. Se for a coruja do Ron, então aquela Arrow morre no meio do caminho, né? É isso que eu falei, imagina sua mãe mágica, manda uma cartinha e fala, filha, seu papai está doente, venha para casa agora. No meio do caminho, mata a sua coruja, atirador, mata a sua coruja. Você nunca vai saber que seu pai tá mal, cara. Você entende qual que é o problema da coruja? Você vai descobrir no Natal, quando você chegar e ver que todo mundo tá chorando porque ele morreu. Só que a gente tem coisas muito interessantes e humilhantes no mundo mágico, como berradores, que é uma coisa sensacional. Sabe que eu acho que os berradores são equivalente bruxo de colocar status de sacanagem no Facebook, sabe? É aquilo de tu acorda de manhã pro café da manhã, né? E daí tu tá lá feliz tomando seu café da manhã, daí vem todas aquelas corujas voando, e daí chega aquela cartinha pra ti. Cagando na mesa, as corujas cagando na mesa. E daí tu faz o quê quando chega um berrador? Não tem como se esconder, não tem como tu apagar, não tem possibilidade de se defender do berrador. Não, eu diria que o berrador é quando você recebe um vídeo no WhatsApp e dá play. E ele começa a fazer barulho no meio da onde você tá, entendeu? É tipo a mesma sensação. Ô Kiba, eu vou dar um exemplo melhor. É quando você tá no Skype e entra sua mãe. Fala, filha da puta, essa cama desarrumada! Que não sei o quê. Não tem como, entendeu? É tipo a minha mãe que entrou agora há pouco aqui e falou que eu sou da Sonserina de fato. Olha, olha. Não, mas sabe, eu fico pensando. Eu acho que essa é uma coisa que eu vou discordar da Rowling. É, vou discordar da autora porque foda-se. Tipo, eu acho que eles não iam parar no tempo, sabe? Eu não consigo imaginar uma comunidade que fique alheia ao resto do que existe no mundo. Porque... Gente, eles ainda usam candelabros, Dri. Por que que eles não usam eletricidade, pelo amor de Deus? A Dri, ela já quer ser um bruxo high-tech já. Lógico. Olha, eu acho que eu vou ser bem sincera. Pensando por esse lado, eu não ia querer ser bruxa. Porque eu ia viver sem internet, sem Wi-Fi. Não. Não ia conseguir. Gente, a gente tem uma cabeça limitada pra caralho, não. Não, mas pera, você só ia ficar sem internet dentro de Hogwarts. E quando você sai terminar essa escola... Porra, mas tu passa praticamente a tua vida dentro de Hogwarts. Tu fica 9 meses naquela merda. Mas não ia fazer sentido, porque pensa bem, o que ia ter de neguinho com vassoura procurando o sinal do celular voando? A merda do sinal em Hogwarts que não pega, entendeu? O sinal da TIM não ia funcionar. Máquina de cartão de crédito. Nunca que ia pegar aquela merda. Eu quero quero saber quais aulas de Hogwarts vocês gostariam de frequentar e por quê. Criaturas mágicas. Vou começar com uma questão que eu me sinto decepcionada. Porque, particularmente, eu acho que a aula de História da Magia deveria ser extremamente interessante se ela não fosse ensinada pelo professor Binns. E o pior é que o seguinte, ele já morreu, então tu não tem nem... Pô, quando esse professor se aposentar e morrer, ele vai poder vir um professor legal. Não, ele é um fantasma, então ele nunca vai embora. E tu nunca vai ter outro professor. Mas você sabe que na minha antiga faculdade, quando eu fiz a DM, tinha um professor que eu tinha a sensação de que ele tinha morrido e também não tinham avisado ele. E ele continuou dando aula, entendeu? Mas isso me deixa frustrado, porque eu imagino que História da Magia deve ser algo muito interessante, porque eu sou como uma pessoa apaixonada por história. Eu imagino que deva ter coisas interessantes em História da Magia. Só que aquele professor é um chato. Sim. Aí como é que tu aproveita uma aula que deve ser interessante com o professor chato? Não tem como. Isso é uma indignação. Eu vou fazer uma petição pro Dumbledore. Não, Dumbledore morreu. Eu vou fazer uma petição pra Minerva, pra ela botar outro professor. Ela vai responder pra você: eu faço a porra que eu quiser. Mas que dia eu faço a porra que eu quiser. Eu também acho que ele iria responder isso. Mas bom, eu gostaria muito assim de fazer aula de feitiços com o professor Flitwick. Essa deve ser muito divertida. Sim. Porque é Leviosa e não Leviosa. Não Leviosa. Entendeu? Eu gostaria muito de fazer trato das criaturas mágicas. O Hagrid Mug vai sair sem um braço da aula, né? Ai, ia ser demais, né? O pior não é isso. O pior depois é o bichinho passar mal, né? Não, eu acho... Eu vou levantar um assunto aqui. Eu acho que o Mug quer o trato das criaturas mágicas por causa das pombas. Não. O Mug, ele ia querer cuidar desses explosivos, que são animais muito legais. Tipo o menino do tigre lá. Vai lá, vai lá, faz carinho. Vai, isso. A Dri faria herbologia. Com certeza. Tem muito pior cara de herbologia. Pior que era que eu ia falar. Herbologia e trato das criaturas mágicas. Aê, Dri, é nóis. Não sei. Eu acho que transfiguração deve ser maneiro. Eu acho que, assim, dessas... Eu acho que são mais o rolê dos feitiços. Eu também ia gostar muito de astrologia. Puta merda. Astronomia. Astrologia. Vai se fuder. Astronomia. Você ia sair falando horóscopo. Escrever pro... que é pro ego. Estagiário do ego. Escrever no horóscopo. Agora, e teve uma coisa que eu tive curiosidade. Que é aquela porcaria de aritmancia. Que era que a Hermione fazia. Sério, era só ela que fazia. E o que que era aquilo? Eu não sei se aquilo era fácil, difícil. O que eu li era aritmancia, se não me engano. É um tipo de adivinhação. Matemática. Por incrível que pareça, baseada em números. É isso que eu não entendo. A Hermione odiava adivinhação porque não era uma coisa... Exata, concreta. Não era baseada em fatos. Mas é matemático. A matemática é concreta. Ela só não funciona. A gente não sabe brincar com ela. Mas ela, teoricamente, é concreta. Bom, é. Mas eu tenho a sensação, em todos os livros do Harry Potter, que a matéria mais mal aproveitada foi Defesa contra as Artes das Trevas. É porque sempre trocava de professor e daí tinha muito professor. Trocava de professor todo ano, o nome disso é Ensino Público do Brasil. Isso não é desculpa. Aula com o Lupin ia ser foda. Eu gostaria de ter aula com o Gilderoy Lockhart. Eu acho que ele é um professor muito bom. Caraca, o Johnny Bravo do universo do Harry Potter. Aula com o Hagrid pra vida em trato de criaturas mágicas. Eu acho que essa parada de feitiço, defesa contra das trevas é legal, porque elas vão gerar a batalha campal do mundo mágico, que são os moleques explodindo. No recreio, entendeu? E eu acho que isso geraria. Não, mas tem aula de duelos também, né? É, mas ela era excepcional. Ela foi implementada... É, não, ela é optativa. Tipo, é optativa. Você faz se você quiser, essa entendeu? Essa aula, ela só serviu pra ensinar Harry Expelliarmus, que ele foi o feitiço que ele usou pro resto da vida dele. Porque foi o feitiço que ele usou na porra do livro inteiro, né? Porque era basicamente a única coisa que ele sabia. O Voldemort utilizando o poder que explode o maluco. E ele usando... Puta que pariu. E eu quero saber, vocês estudariam poções? Não. Sim. Na verdade tem que fazer, tá na porque grade, assim, né? Vamos pensar pós... Tá na grade. Mas eu desistiria no sexto ano. Vamos pensar pós-batalha de Hogwarts, depois que o Snape já saiu e não tá mais traumatizando ninguém. Ah, tem o Jugger, né, que é o professor. Caraca, a minha cabeça explodiu. Sabe quem que é professor de poções da vida? Palmirinha pra professora de Hogwarts. Com o fantoche. Ia ser animal. Cara, eu tiraria a nota máxima com a Palmirinha. Sempre. Com a Palmirinha. Eu tô curtindo uma página que chama Palmirevio. É muito boa. Peraí. Deixa eu colocar uma coisa antes, porque isso até tá na pauta dos professores. Mas é uma matéria que eu acho que deveria existir, que bem provável que exista. Porque assim, até onde as minhas informações foram possíveis, o mundo mágico e o mundo humano, eles meio que eles eram juntos até, sei lá, 1600, mais ou menos. Que foi quando eles estabeleceram as normas de ocupação. adaptação. Isso. Então, até lá, teoricamente, a história e os costumes, eles vinham vindo, talvez, numa linha bem próxima. Então, seria bem legal, entre aspas, se tivesse no mundo da magia, por exemplo, filosofia. Porque a filosofia seria uma parada totalmente diferente do momento que você tem magia. Mas eles têm estudos dos trouxas. Eles têm estudos dos trouxas. Mas não é a mesma coisa. Eu sei que não. Porque se a gente vem da origem grega, ela vem da filosofia. A gente tem a filosofia vindo de lá. Então, quando separou, a filosofia humana, foda-se, vai pro caralho, né? Porque a gente pode explodir pessoas. O mundo das ideias é aqui, entendeu? É. Então, na verdade, eu sinto que faltam muitas coisas nesse ensino de Hogwarts, né? Por exemplo, eu sempre fiquei numa dúvida. Existe ensino superior no mundo da magia? Tem uma faculdade? Tem especialização? Então, eu acho... Acho que é como funcionava antigamente, aqui no Brasil até, que você fazia o ensino médio junto com o técnico. Quando você chega lá nos DMs, lá nos DMs, você tem que fazer algumas matérias que você gosta. Você meio que já se especializa numa profissão que você quer seguir. Se eu não me engano, pra Auror, tu é tem um, tipo, um curso que tu tem que fazer antes. É, mas eu acho que deve ser uma coisa assim. Você, pela nota do non lá, você pode se classificar e dentro do que você escolher, você aprende. E já sai pra profissão, já sai trabalhando. É um técnico. Exatamente, mesmo. Eu acho que é isso. É. Ensino profissionalizante. É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu entendo que seja isso, né? Mas eu acho que algumas profissões elas devem ter, sim. Tipo, algum estudo a mais. Como pra ser Auror. Tonks fala lá do curso de Auror que ela fez, não fala? É, sim, sim. Não, mas é que também quando você vai prestar o nome, você já tem que falar o que você quer da sua vida pra você ver o que você vai fazer de Nien, entendeu? Então meio que já é uma profissionalização. A gente pensa, a gente acha ruim do pessoal fazer vestibular aos 17, mas lá eles são obrigados a decidir que eles querem fazer da vida inteira aos 15, cara. Isso é cruel. É mais difícil. Meu, cada vez mais eu tô me convencendo de que estar em Hogwarts não é uma vantagem. Sério, se eu tivesse magia, foda-se que eu vou escolher pro resto da minha vida, entendeu? É, mas você pode acabar sendo um Weasley, né? Cara, mas o Weasley faz mágica, a gente não. Eu vou ser pobre sendo trouxa, então. É. Já vou ser pobre de qualquer jeito. Pobre sem magia, o pobre com magia, prefiro com magia, né, cara? É. Existem advogados no... Cara, deve existir. Porque deve é um mundo cheio de filha da puta. Tem que existir. Por exemplo, quem defendeu o Harry foi o Dumbledore. Eu acho que é tipo uma zona. Quem quiser defender, defende. Até onde eu... Todo mundo é advogado nessa porra, né? Até onde eu sei, o Ministério da Magia, ele meio que acumula algumas funções do nosso mundo, que seria quase... Ele acumula o Executivo, Legislativo e Judiciário, praticamente. Tanto que o Harry é julgado pelo Ministério da Magia, e o Ministério da Magia faz as leis. E ele... Eu não sei, porque no mundo da magia você não tem um presidente, um rei, mas você tem um ministro. Teoricamente é o Pica das Galáxias da Magia. Pica das Galáxias da Magia. Então, teoricamente, você teria a função de, por exemplo, juízes e, entre aspas, promotores dentro do ministério, e aí o cara se defende como ele pode, tipo, sabe? É, como você falou. Boa sorte. É, o Dumbledore lá defendeu o Harry. Porque você tem, por exemplo, a Umbridge Inquisitora. Isso. Ela é Inquisitora, ela é aquela que acusa a galera. Ela seria o promotor do Ministério da Magia. E aí ela, do nada, ela vira professora de uma matéria que não tem nada a ver, tá ligado? Não, eu acho que é zona também. Eu acho que é zoneado. Não, e aí você tem, sei lá, os Aurores, que são quase como a polícia militar, em patrulhamento de rotina, polícia 24 horas. Imagina a polícia 24 horas no mundo da magia. Que é isso aí? Que é isso aí? Tá usando pó? Tá usando pó mágico? Tá usando pó de fluir legal, tá usando cara? Pó de fluir aí, cara. Bota uma tapa na cara. Bota pra na cara. Pode fluir legal, você tá louco? Foi receptação de vassoura. Mas, por exemplo, o Arthur Weasley, que ele era lá daquele departamento do uso indevido de artefatos trouxas, né? Ele atendia chamados que aconteciam, tipo... Sei lá, alguém tinha um bully que espirrava água quente em todo mundo. Ele que tinha que ir lá, resolver o problema, pegar o cara que tava zoando o negócio. Tirar o feitiço. Apagar a mente dos trouxas. Então, tipo, é meio zoneado mesmo isso. É MIB, sabe? Que resolve esse tipo de coisa, não dá pra explicar, apaga a memória dos malucos. Isso aqui é uma luz de Marte, não sei o que. Mas então, o Ministério da Magia, você pode ver que ele não funciona. Ele não funciona. Repartição pública, né, filho? Você queria o quê? A regra dourada é, não pode usar magia no mundo trouxa. No primeiro livro funciona. Do 2 pra frente é a moda caralho, né? Vamos ver. Qualquer coisa. Eu digo mais, imagina você pegando um elevador com a galera, tipo, indo trabalhar e a galera fazendo magia, as cartinhas voando. Não deve ser um lugar legal pra trabalhar. O ambiente de trabalho deve ser horrível, cara. As coisas não funcionam lá dentro. Não, fora que vira e mexe, o cara sai explodindo, aí acaba com a papel. Porque eles ainda trabalham com papel, né? Porque eles não têm informática. Então é tudo com papel. Então chega um filho da puta, tipo o Harry, jogando gaveta no ministério. Cara, é um mês de trabalho jogado fora. Imagina os estagiários aí que vão ser os obrigados a arrumar toda aquela sala. É estagiário que se fode em qualquer lugar, né? Imagina. Ah, mas gente, eles balançam a varinha lá e arrumam tudo. Senão, vocês estão esquecendo da magia. Mas o Harry, Hermione e o Rony tocam puteiro no ministério. Tocaram um puteiro no lugar, né, velho? Eles tocam puteiro no ministério. Isso eles fazem. Mas é pior foi em Gringotts, que eles roubaram o dragão, né? Não, eu acho assim, eles falam muito do bem maior do Dumbledore, mas o Harry, Hermione e o Rony não fazem diferente, não. É. Cara, porque eles tocam puteiro no mundo da magia inteiro só pra matar o Voldemort. Se eu fosse do Ministério da Magia, cadeia nesses filhos da puta, cara. Não dá pra deixar solto, cara. Eu acho que assim, não tem muita lei no Ministério da Magia, mas eles infringiram todas as leis que seriam criadas depois. Entendeu? Eles foram a razão porque muitas leis foram criadas depois. E aí, digo mais, no filme o Harry ainda flertou com a garçonete ainda. É, caraca! E o pior é que o Harry ele vira Auror, né? E uma das paradas do Auror é ter a ficha impecável. Pô, o cara tocou o puteiro no mundo mágico, velho! Ficha impecável aonde que esse cara tem? Desde a escola ele era um capeta, velho! O Harry só não era preso porque quando chegava lá o policial ele falava que era de menor. Sou de menor, senhor. Sou de menor. Não, que nada. É porque, cara, é o poder do Dumbledore, ó. Dumbledore. Tipo, ele usava o nome do cara pra se livrar de tudo. É tipo pai rico, tá ligado? O Harry é preso, 10 pontos pra Grifinória, filha da puta. Isso me lembra, gente. Quais são os seus professores favoritos de Hogwarts? McGonagall, minha heroína. É, McGonagall, porque não tem quiser, como não porque ser. Porque eu faço a porra que eu quiser. Porque ela faz a porra que ela quiser. Eu... E ela coloca... Tipo assim, não pode pôr ninguém do primeiro ano no time de quadribol. Ela põe. Foda-se. E dou a vassoura ainda. Não pode soltar os gárgulas do negócio. Ela solta. Ela faz o que ela quer, cara. A floresta não sei o que lá é proibida. Ah, vocês vão ter uma detenção na floresta proibida. Na floresta. Entendeu? Ela faz a porra que ela quiser. Eu gosto ainda muito do Hagrid. É o Hagrid. E do Lupin, né? Então, pra mim, assim, embora ele tenha ficado só um ano, meu professor favorito é o Lupin. Sei lá, eu acho que Defesa contra as Artes das Trevas com o Lupin deveria ser, tipo, muito legal. E o Flitwick, cara, ele parece ser um professor muito legal. Aquele, sabe aquele professor amigão, camarada? Aquele professor que tu conversa, aquele professor me alivia aqui um pouquinho. Uh-huh. Aquele professor que tem uma aula interessante, uma aula que... Ele explica bem. Eu acho que o Flitwick deve ser aquele professor divertido. Sabe o que eu acho que deve ser legal no Flitwick? Porque eu acho que na aula dele que as coisas explodem. Então a aula dele deve ser mais legal. É. O Flitwick é o professor que você assiste a aula dele, mas quando ele tá fora, você ri da cara dele. Entendeu? E o Flitwick é o professor que faz a chamada e fala, ó, quem quiser pode sair, vai pra casa, não enche o saco, entendeu? Ao ponto que a de herbologia lá, a gordinha, ela ninguém ia respeitar. Ninguém ia respeitar ela. Ela ia tentar, tipo, ensinar a plantinha, a galera tocar o puteiro, jogar terra um no outro, e joga mandágora pra cima. Gente, cada vez mais. Sabe o que tá acontecendo? Cada vez mais Hogwarts tá aparecendo na escola que eu trabalho, velho. Hogwarts, a gente chegou acho que no consenso de que ele é tipo a escola pública do Brasil, né? Porque troca professor, ninguém respeita nada, aluno todo mundo sai explodindo as coisas. Tipo, tem sempre alguém machucado, sempre tem confusão. Os caras fazem um pantanal no meio do corredor do terceiro andar, cara, é uma zona. Não, cara, imaginando que, tipo assim, as zoeiras têm um nível de elaboração muito mais maneiro. Tipo, explodir banheiro e botar fogo nas coisas é coisa de amador. Imagina só o que não deve ser zoar. Zoar em Hogwarts. Cabeça, você que tem experiência em zoar e fazer a vida de certos professores no inferno. Conte o que você usaria desse mundo pra deixar seus serviços mais eficientes. Eu gostei muito da ideia do Kiba, que é o trasgo. Na dúvida, trasgo. quer acabar com a aula? É trasgo. Só do trasgo. Mas sabe, eu, por exemplo, eu acho que se a gente pudesse ter um kit mata aula, seria muito interessante. E eu não usaria o só pra matar aulas, vou ser bem sincero. Eu usaria pra matar o trabalho mesmo. Não, matar o trabalho é bota 3 moleques no Ministério da Magia, acabou o dia de trabalho, libera todo mundo, nossa, porque fodeu, eu né? Eu não tinha pensado nisso, muita gente ficou feliz pelo dia de folga. Pensa uma outra coisa, pra ver como o Hogwarts parece uma escola pública, a gente tem o Pirraça. Nossa! Pirraça é o Poltergeist. Pirraça. Por que que ninguém se livra da porra do Pirraça? Porque ninguém faz nada, é que nem escola pública, ninguém melhora o negócio, ninguém quer... tirar as coisas que atrapalham. É aquele aluno bosta que você não pode tirar da escola porque a lei não permite. E você não pode jogar pela janela pela mesma lei. Mas no caso do Pirraça é fácil, é só fazer uma oração, cara. Ele vai embora. Ele é um poder. Um exorcismo. É só fazer uma oração, exorcismo. Ele vai rapidinho, entendeu? Não sei por que ele tá lá ainda. E aí eu fico imaginando, você vai conversar, você vai tentar falar com quem? Pô, você imagina, você chega naquela escola, essa loucura de trasgo, gente morrendo, e é cobra gigante que come aluno. Você vai falar, pô, vou falar com o diretor. Fala, diretor, tá louco? O que é isso? Crianças tão morrendo. Ele, não, toma um chá aqui, não sei o quê. E 10 pontos pra Grifinória, entendeu? Deve ser um inferno, porque você não consegue nada desse filho da gente, puta. Gente, como é que os pais deixavam os seus filhos continuarem frequentando Hogwarts? Eu lembro que foi, acho que pra entrar no 7º ano, que os pais começaram a cogitar a hipótese de não mandar os filhos pra Hogwarts, no 6º ano, na verdade, que era quando o Voldemort surgiu. O Voldemort, que é uma coisa externa, que ele não tá dentro de Hogwarts. Ah, o Voldemort é perigoso. Agora, todas as merdas que tem em Hogwarts não são perigosas. Pior que é verdade, os pais só começaram a pensar nisso no último ano, né, cara? A coisa tava fodida lá desde o 4º ano. Desde o 1º! Tinha um professor que era o Voldemort, pelo amor de Deus. O Voldemort ficou um ano na escola dando aula. Não. Mas isso aí não foi a público. Agora, a cobra gigante que dizima metade dos meio-sangue, beleza. Tá tranquilo. Ninguém vê problema nenhum com isso, né? Não, mas agora eu tô pensando aqui, aí você vê o quanto que é deprimente. O pai mais sensato foi o pai do Draco, que o pai do Draco foi um que ameaçou fechar a escola. Cara, ele foi o único pai responsável que apareceu em todos os livros. O pai do fucking Draco, não foi. Velho, isso não diz muita coisa sobre o sistema da escola lá. Eu não sei o que diz, viu? Eu quero saber quais feitiços vocês gostariam de aprender a utilizar. Axio, pelo amor de Deus, Axio, me traz as coisas. Não preciso levantar pra fazer isso. Mais nossa, nada. Ó, depende, o mundo caótico ou o mundo não caótico? Boa pergunta. Caraca. O Mug, ele é o cara que ele ia chegar no Olivares, o cara ia falar, você tá louco? O Olivares ia dar um graveto pro Mug, porque ele ia dar uma varinha mágica. Eu vou dar uma varinha mágica na mão disso. É. Aí o Ministério da Magia tem que intervir. Falar, não, você tá sendo maluco. Se fosse o mundo caótico, eu ia, tipo, fazer do possível e impossível pra aprender Protego Nerus. Que é o que te protege de qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Se alguém te tirar uma Avada Kedavra, não vai adiantar. Mas enfim. Ah, beleza, quase qualquer coisa. Se alguém te atirar com uma arma também, acho que não vai resolver muita coisa. É nessas e outras que eu seria um Sonserino, porque eu ia querer aprender o Cruciato. Gente, eu me sentiria satisfeita com o Axio, só isso. Axio, eu nunca entendi muito bem que todo mundo sempre fala assim, porra, aprender feitiço, a parada. Mas todos os feitiços é girar e falar o nome daquela parada. Você pega um livro que você ensina, não é Leviosa, não é Leviosa, é Leviosa. Mas todos os feitiços gira a parada. Gira e sacode. Porra, é gira e sacode, é, entendeu? Se eu pudesse escolher, eu acho que eu ia escolher aquelas maldiçõezinhas, sabe? De pendurar a cara de cabeça pra baixo, de... Uhum. Não, meu negócio é cruce, eu quero ver se a pessoa sofrendo mesmo. Não, assim, que ia ser só pra zoar mesmo, pra pendurar uns malucos no corredor, e é isso, sabe? Inofensivo, mas ainda assim, pode mandar um recado de forma deveras eficiente, caso necessário. Aliás, eu não seria adepta da moda de Hogwarts, de usar aquelas vestes... É que no filme não mostra, no filme as pessoas se vestem normal, mas no livro, elas usam vestes, ou seja, são tipo batas, ou sei lá... Vestidões. Camisola, né? E aí imagina, o Snape, ele é colocado de ponta cabeça, e aparece a cueca dele. E detalhe, em teoria, eles devem tirar a cueca dele, que a gente não vê. E tá melada. É. E se o cara quer ir, o cara é uma alma livre, ele não usa cueca? Lascou. Então, aí que tá uma pergunta que me ocorreu no momento. Tipo, já que as roupas são diferentes, será que eles têm esse costume de roupas de baixo e cueca? Será que as cuecas são parecidas com as dos trouxas, ou sei lá? Pode ser ciroulas. Meu Deus. Ciroulas, é uma boa. Eu acho que a imagem mental que eu tava antes era um pouquinho melhor do que isso. Ou todas as cuecas são estampadas com David Copperfield. Assim, a marca. Você tem aqui a Calvin Klein lá, você tem David Copperfield, você tem qual é que é aquele lá, que o ilusionista lá? O Jimmy. Mr. M. Tem o Mr. M. Mr. M. Mr. M. O Mr. M seria o professor da Escola do Brasil, né? Não. Na Escola do Brasil seria o Isao, o professor. Ele te ensina meio magia numa aula, meio magia na outra. Nunca de uma vez. Gente, é sério, a gente tá deturpando o universo da Rowling de tais formas. Mas aí que é legal. É sério, a gente pode ser processado por isso, eu gosto dessa ideia. Por quem? Pela Rowling? Eu vou me sentir honrado em ser processado por ela, sinceramente. Também. Eu tenho que pagar uma indenização, aí não vai ser mais tão honra assim. Não tem problema, eu pago feliz. O Mug paga e não tem problema. O Mug paga pra gente. É, então, fechou. Eu quero saber quais são as poções que vocês gostariam de fazer. A da sorte. Ah, cara, eu não sei. Félix feliz. Ah, não sei. Com certeza. Sabe que eu acho que uma coisa que eu acho legal nas poções é o potencial delas pra cura. Eu acho que eu ia querer pra explodir. Por esse rolê de vocês procurar e afins. Não, eu acho legal a poção do morto-vivo, que você pode fingir que você tá morto pra não ir trabalhar. Entendeu? Cara, isso se chama cantarela. Romeu e Julieta já tinha apresentado isso pra gente há muito tempo e todo mundo sabe que não deu certo. Não, então, deu merda, né? Deu merda. Meu querido, a Félix Felices deve ser a melhor. Considerando o meu azar, essa seria a melhor poção do mundo. Agora, parando pra pensar, você tem uma licença saúde de universo da magia deve ser um saco, né? Se todo mundo for usar magiazinha, que é o atestado comprado na Praça da Sé... Na verdade, ele comprou um atestado lá no Beco Diagonal, né? Cabeça, e por outro lado, é mais difícil. Por exemplo, tu vai lá, tu quebra o braço. Ah, não, toma esse negocinho, amanhã já tá ok o teu braço. Não, você tem... Pra quebrar o braço, você tem feitiço que conserta. Ah, não, pra tomar o negócio é quando o professor é retardado tira todos os ossos do teu braço, desculpa. Cara, sabe o que é engraçado? Tipo, existem remédios pra consertar esse tipo de situação. Seus ossos foram todos tirados. Ah, existe um remédio pra isso. Quer dizer que outro babaca já tinha feito isso antes? Pra criar um remédio. Não, é assim, Dri, você nunca pode subestimar a humanidade. Se sem magia o ser humano já faz tanta merda, imagina com magia. É, entendeu? Meu Deus. Agora, outra coisa, o mundo da magia ia ser cheio de estelionato, né, com poção polissuco. Que é maluco assinando por outro, se passando. Mas, não, sério, caraca, que tá, o seu trabalho ia ser difícil num mundo desse, cabeça. Caraca, por isso que o Ministério da Magia não funciona. Mas, gente, aí é que tá. Eu lembro que a poção polissuco, ela fica na seção reservada, porque ela é uma poção mega complicada, super difícil, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Isso até o livro 3. Depois disso, abraço. Daí, todo mundo faz poção polissuco, todo mundo usa poção polissuco. A Hermione, no segundo ano, fez a poção polissuco. Não, é pior que a poção polissuco é uma parada mega rara, mega difícil, e depois todo mundo começa a usar, né? É, exatamente. Mas isso é aquele clichê de item mágico. Tipo o Super Saiyajin. O Super Saiyajin é raro até a hora que o primeiro consegue. Depois todo mundo começa a fazer. Aí vira putaria. E aí depois você tem que ser puro, pura maldade ao suficiente. É. Não, e depois vem o Vegeta e vê as crianças Super Saiyajin e fala que virou epidemia, né? É. Não, chega uma hora que você para de questionar, você aceita. Aceita com a boca, né? É. Mas continuando em Hogwarts, a gente ainda tá nessa escola maluca, que me lembra a minha escola do ensino fundamental. Cara, vamos falar aí dos livros de Hogwarts. Eu quero saber quais livros que os alunos estudam em Hogwarts que você gostaria de ler. Hogwarts, uma história, você não leu? Sabe, isso que me deixa irritada. Tipo, falaram tanto desse livro, mas podia... Podia ser publicado realmente, Eu tenho esperança. Podia ter publicado esse livro, porque assim, saiu Quadribol Através do Século, saiu Através dos Animais Fantásticos Onde Habitam, que são muito legais. Mas eu acho que Hogwarts, uma história, merecia ter sido lançado. Eu tenho esperanças de que a Rowling, ela tá se dedicando a isso pra num futuro ela lançar, tipo, o mega livro Hogwarts, uma história. Porque pela forma que a Hermione fala, tudo está em Hogwarts, uma história. Como assim? Você não leu Hogwarts, uma história? Tudo está lá. Então tem que ser um livro muito completo, com muita informação. Esse é o problema. É o potencial infinito. É. Ela criou tanta coisa que juntar tudo isso no livro deve ser difícil pra caralho. Não, eu fiquei puto porque, falou do Hogwarts, uma história, a porra da série inteira. Eles vão e lançam Contos do Beedle Barda. Vai se fuder. O melhor não é isso. É os livros não oficiais, que é tipo Harry Potter de A a Z. Harry Potter Filosofia. Cozinhando com Harry Potter, sabe? A filosofia de Harry Potter. A filosofia de Harry Potter é ótimo, cara. Mas sabe, talvez, se existir a intenção de lançar esse livro, eu acho que ela vai lançar a hora que ela terminar de publicar material pro Pottermore. Porque tá expandindo bastante o universo, aí eu acho que é a chance de desenvolver material pra esse livro. Essa desgraçada tá expandindo o universo ainda por cima. Não contente e não lançar o livro, ela tá criando mais coisa. Quer dizer, tá tornando o negócio cada vez mais impossível, né? Tem pessoa que não cansa de ganhar dinheiro, né, cara? Impressionante. Eu também não cansaria se eu fosse ela. Ela nem tem onde mais gastar. O que ela vai fazer? Comprar a Inglaterra pra ela, o próximo passo. Ela não precisa, a Inglaterra já foi doada pra ela há muito tempo. O que ela vai... O que mais ela precisa de dinheiro na vida, velho? Pois é. Mas, enfim. E os objetos mágicos? Capa da invisibilidade, hashtag porra madafoca. Eu vou ter que concordar com o Mug nessa. Capa da invisibilidade. Com certeza. Essa é a melhor. Eu prefiro vira-tempo. sinceramente. Não, eu acho que o vira-tempo ele é muito complicado. É. O problema do vira-tempo é que se isso funcionasse na vida real ia dar uma merda, porque ia ter a parada de universo paralelo, clone. Você imagina voltar no tempo e ter outro de você? Não, mas sabe qual é o esquema? Sabe qual é o esquema? Você tem que fazer o seguinte, você pensa, eu vou começar a usar o vira-tempo hoje. Quando você acorda de manhã, aí você chega à noite, você acorda às 6 da manhã. Chegou meia-noite, você volta pra 7. Ou seja, você já sabe que você tava usando o vira-tempo. Portanto, você não vai ficar maluco, entendeu? Pergunta, uma coisa que aconteceu no terceiro livro que eu fiquei pensando. A Hermione apareceu toda arregaçada de cansaço, porque ela fez 40 milhões de aulas. Toda arregaçada de cansaço. Tá bom, vou mudar o termo. Delícia, cara. A Hermione apareceu cansada o tempo todo, mostrava que ela estava sempre exausta. Por que ela não usava a porra do vira-tempo pra conseguir dormir mais? É, né? Também. O problema, Adri, é que o vira-tempo, ele não é só uma máquina do tempo. O problema é que ela cria um segundo de você, porque o livro deixa claro que ele se vem. Então, cada vez que a filha da puta usava o vira-tempo, ela criava uma outra Hermione. Se fosse assim, ela podia ter criado um exército de Hermiones e podia ter derrotado o Voldemort no terceiro livro. Porque ela conseguiria fazer isso. Na verdade, eles podiam usar o vira-tempo pra sempre e matar o Voldemort no berço, né? É. Ou matar o Harry de uma vez. Matar o Harry de uma vez. Podia voltar no tempo, chegar pro Voldemort e dar 38 e falar, toque, agora vai. Não, gente, não, peraí. E aquele vídeo que dão vira-tempo pro Snape volta, até mata o Voldemort bebê e resolve tudo. É uma coisa que, uma explicação que me deram, que as ideias geniais só acontecem depois que elas não servem mais pra nada. Você só tem as boas ideias depois. Mas o vira-tempo, ele causaria um problema de contínuo espaço que ia acabar com o universo de Harry Potter, velho. Acabar com o universo como conhecemos, né? E na verdade, O próprio vira-tempo é uma coisa que foi tão delicada que no 5º livro, a Rowling simplesmente destrói todos pra não ter que mais, tipo, as pessoas ficarem questionando por que que não usou o vira-tempo pra salvar o Sirius, por exemplo. Não, na verdade, ela percebeu a cagada que ela tinha feito e foi lá e arrumou, entendeu? Foi mais ou menos assim. Agora, é impressionante que mundo da engenharia, sei lá, da criação, do mundo mágico, ao ponto que você tem o vira-tempo, que seria, tipo, a ferramenta definitiva, você tem tipo o Lembrol, que não te ajuda em porra nenhuma, ele brilha. Você olha e fala, caralho, o que eu tô esquecendo? O Lembrol, pra mim, ele é um atestado de idiotice, cara. Ele mostra que você é um idiota. Mas o Lembrol, ele poderia muito... Eu não sei como é que ele vende, porque ele poderia ter muito bem substituído por uma porra de uma agenda. Um caderninho. Porque ele não fala o que você esqueceu. Você esquece. Sabe por que ele vende? Porque ninguém compra isso pra si mesmo. As pessoas compram pra dar pra outras pessoas. Vovós bem-intencionados, amigos querendo sacanear a gente. É tipo escapulário, você tem que ganhar. Escapulário. Eu tenho ainda dois objetos que eu gostava no mundo da magia. Um era aquele porra daquele espelho que o Sirius deu pro Harry. Boa, ele era bom. Que eu sempre que eu leio, eu sei lá, eu acho que por algum motivo pode mudar a história. E o Harry abre esse pacote, não joga ele na mala, assim. Se o Harry tivesse aberto aquele pacote, nada de ruim teria acontecido, sabe? Mas tem um outro que eu também curto, que eu acho que seria bacana, que é o bisbilhoscópio. Esse é da hora. Esse eu acho que seria maneiro. E aí a gente tem também o clássico mapa do Maroto, né? Nossa, o mapa do Maroto, eu acho que a gente não tá contando porque ele é épico por si, entendeu? Acho que todo mundo quer o mapa do Maroto e a gente já subentende isso. O problema do mapa do Maroto é que ele só ia servir na escola. Quando você sai da escola, ele não serve mais pra nada, né? Aí você passa o legado adiante, ué. Mas aí, você não entende, Kibo. Você abre uma empresa tipo Facebook e começa a produzir essa parada tipo Google Maps, entendeu? É o mapa do Maroto pro mundo. E ele te vende por bairros, por cidades, entendeu? Aí Entendi. Vai ter o cara vendendo na rua. Tipo como tem o cara vendendo o mapa de São Paulo na rua, tem o mapa vendendo... Oh, o mapa do Maroto... Outro é tipo GPS dos bruxos, né? Tipo, pra roupa. Exatamente. E os lugares de Hogwarts internos? Pra quais lugares vocês gostariam de ir? Sala precisa. Sala com certeza. É que assim, a sala precisa, em tese, você não precisa querer ir pra nenhum outro lugar, porque a sala precisa vai te levar pra qualquer outro lugar que você queira ir em qualquer momento. Exato. Não, eu queria ir pra cozinha de Hogwarts, porque os elfos... Dão comida. Você tem um excelente ponto aí. E aí, entra mais uma vantagem de você ser da Lufa-Lufa, é a casa que fica mais perto da cozinha. Então, a chance de você ir lá à noite sem ser pego é muito maior. É por isso que tem bastante gordo lá na Lufa-Lufa. Por isso que tem... Tá cheio de gordo na Lufa-Lufa. É por isso que, pensando bem, talvez fosse a casa ideal pra mim. Ô, Mubi, na verdade, ela é o processo inverso. O chapéu, você tentou falar, gordo, Lufa-Lufa. Ele avalia por peso, né? Os novos critérios de avaliação do chapéu seletor, né? É uma balança. A balança seletora, né? É, exatamente. Mas sabe que eu acho que as pessoas não entram gordas, né? Eu falo, elas saem gordas de lá, entendeu? Não, mas é o espírito de gordo. O chapéu vê assim. Ah, tem espírito de gordo, Lufa-Lufa. É a cabeça gorda, eu sei como é. Oxe, exatamente. Sim. Eu fico chateada com esse fator, só pra reforçar, que a Lufa-Lufa é a única que a gente não vê a casa durante a história. Isso me deixa muito chateada com a Rowling, poxa. Mas sabe o que que é? Na verdade, ela fez um serviço. Porque a casa ia estar toda cagada de comida, lambuzada, os caras comeram tudo, não limparam. Na verdade, eu digo mais, eu acho até hoje eu tenho essa sensação de que a Rowling devia ter aproveitado um pouquinho mais, tanto a Lufa-Lufa quanto a Corvinal. Ah, certamente porque que devia. As duas casas são muito pouco aproveitadas ao longo da história, né? Elas viraram as casas dos figurantes. Mas pelo menos a Corvinal a gente vê o salão comunal lá dele. Sim, sim. Mas a história inteira girou em torno da Grifinória e Sonserina, né? Só as duas. Assim, eu acho que no caso de Harry Potter foi assim, porque a história foi contada do ponto de vista do Harry. Do Harry, e, exatamente. E tipo, ele, querendo ou não, ele foi babacão, não se envolveu com tanta gente dessas casas. Foi babacão. Claro, porque ele é o foda. Ele foi Grifinório. Eu tenho um protesto, porque também é um pouco injusto dizer isso pro Harry. Vamos lá. Segundo ano, todo mundo ficou julgando o Harry, dizendo que ele era o culpado por ter aberto a Câmara Secreta, foi preconceituoso com ele. Quarto ano, o Harry não teve culpa do nome dele aparecer como campeão, mas todo mundo ficou julgando ele, ficou tratando ele mal. Quinto ano, peraí, peraí, deixa eu terminar de falar. Quinto ano, todo mundo odiava o Harry porque ele era um louco, porque ele tava inventando. Agora vem de mimimi que ele não se misturava. Por que ele vai se misturar com essa gente que, acontece um negocinho, ela já vira as costas e já muda de opinião? Não tem que se envolver com esses filhos da puta, não. Tem que ficar com as pessoas que são amigas de verdade. Então não me vem com esse mimimi dizendo que o Harry babaca. Então, os outros que tratavam ele mal. Então não me venham com essa história. Em minha defesa, eu disse que o Harry é babaca pelo seguinte: ele é babaca do jeito que todo adolescente é. Ele é babaca de Grifinória. Não, ele é babaca de adolescente mesmo. Adolescente é retardado. O problema é, Fer, se eu conhecesse Harry Potter, o para-raio de merda do mundo mágico, é óbvio que tudo é culpa desse cara. Tudo que acontece de cagada tem esse cara no meio. Ele é a antena parabólica do mundo da magia. Porque se você for pensar, se a gente for até pensar numa outra figura, se o Harry tivesse morrido, eles iam viver num mundo de paz de magia ruim. Ia ser todo mundo feliz com magia das trevas. Entendeu? Não ia ter problema. Eles iam viver, sei lá, no nazismo da magia ruim. Mas aí a Hermione nunca ia poder ser bruxa, entendeu? E todos os filhos da puta só voltaram porque tava louvando. Voldemort tava atrás do Harry e ele não morreu no quarto livro. Se ele tivesse morrido, o Voldemort ia falar, acabou, tá bom, tô feliz, matei esse filho da puta que acabou comigo. Pode viver todo mundo em paz, mas não, o cara quer ficar vivo e pra matar o Cedrico, entendeu? Eu tô pensando, como será que era a vida em Hogwarts pros alunos aleatórios que não estavam envolvidos em toda aquela putaria? Imagina só você, aluninho feliz na sua casa, querendo estudar e ter um babaca desse pelando seu ano constantemente. Sabe aquela coisa quando você tá na sala e você vê uma criança passando doente? Sim. No corredor? Uhum. É tipo isso. O Harry é uma criança doente, entendeu? Você só tá vendo ele de longe, entendeu? Não, o Harry é aquela merda. Deu merda e você fala, filha da puta de Harry Potter do caralho. Cancelaram o quadribol. Por que cancelaram o quadribol? Culpa do Harry. E eu digo mais, o Harry é aquele filho da puta que não faz nada e passa de ano. O cara não pega um livro. Fica voando de vassoura, batendo trasgo, cortando cabeça de cobra, estudar que é bom, porra nenhuma. E aí, caraca, olha só que filha da puta, e no final, o que que ele vira? O Auror, que é tipo a posição fodida do mundo da magia, sem ter feito porra nenhuma e cagar do mundo mágico. É a mesma coisa que passar em medicina na USP, sem estudar nada. Pera, vamos lá, repito, novamente eu discordo, porque o Harry estudava assim, tá bom que era de última hora e com a ajuda da Hermione, mas ele estudava. Aliás, pros NOMs, ele se esforçou pra caralho pra tirar as notas que ele tirou. Então não me vê. Não, eu não gosto de gente que fica inventando coisa e diminui, não. É, o Harry é babaca, mas não pelas coisas que você tá apontando. Você só fala isso porque você estuda de última hora, né, Fer? Você é o mestre da última hora. Então você respeita. Da última hora. Quadribol. Vocês jogariam quadribol? Com certeza. Fácil. Eu não jogaria. Eu seria o cara que organizaria as apostas dos jogos. Eu seria a fã fanática. Eu acho que eu ia querer jogar mal, mas eu ia saber uma coisa. Se eu bater no coleguinha, eu ajudo meu time. Então eu ia bater muito nos coleguinhas. O cabeça tem cara de goleiro. Não, você tá louco? Eu ia ser rebatedor. Rebater aquele balaço pra matar. Eu quero jogar balaço na cara dos outros. E só pra corrigir, gente, não é rebatedor, é batedor. É batedor, não, eu queria batedor. Ser batedor. Batedor. É, o cabeça falou rebatedor, não, é batedor. Agora, vou falar, a posição mais chata que existe pra mim é apanhador. Com certeza. Puta, que saco, que parada chata, velho, é um saco. Eu acho que a mais divertida deve ser atacante. Também acho, fazer gol. Não, tomar balaço na cara? Imagina você tá lá fazendo gol, ver um balaço na sua nuca, você fica tetraplégico. Não, mas tem outro problema também, você tá lá fazendo gol, você fez 100 pontos, veio o filho da puta do outro time e pega o pombo. Não, veio o Harry Potter, o protagonista, porque ele tem que pegar o pombo. Você tá lá se esforçando, você vai lá, faz 10 gols, aí vem quem? Veio o Harry Potter, o cara que matou a cobra gigante e pega a porra do pombo de ouro, acaba com o seu jogo. Ele pega o pombo com a boca. Com a boca. Eu percebi de vocês falando, tanto o Kiba quanto o Cabeça falaram que seriam batedores, eu acho que também seria batedora, eu acho que a gente quer ser pelo mesmo motivo, pra gente tacar balaço na cara dos outros só porque tacar balaço na cara dos outros é legal. É basicamente isso, exatamente, né? Exatamente. Claro. Motivações legais bagarai. A gente quer ver morte, é isso que a gente quer ver. Exatamente. Eu quero ver vocês se matando e eu vou apostar nisso. Eu quero ver a Madame Puff trabalhar, porque aquela filha da puta não faz nada. Trabalha, vadia. Peraí, a Madame Puff acho que é a que mais trabalha em Hogwarts. Eu acho que ela trabalha até demais, viu? Porque tem sempre alguém quase morrendo, cara. Agora, eu vou ser sincero, se eu fosse de qualquer outra escola, mas eu só ia mirar balaço no tal do Harry Potter babaca. Mas explodir o maluco. Sério. O Cabeça tem um recalque fudido, né, cara? É que são dois babacas juntos, não dá certo. Lindo. Obrigado. Mas em Hogsmeade, quais lugares vocês gostariam de ir em Hogsmeade? Cara, eu tenho uma coisa muito que eu quero falar. Eu queria muito beber. E existe isso. Cerveja amanteigada. Eu já tomei. Cerveja amanteigada é uma receita de... Tipo, lembra um pouquinho... É batida de sorvete com leite e caramelo, se não me engano. Uma das receitas que eu achei. Sim. Então dá pra fazer. A diferença é que você joga manteiga mesmo e bate ela no negócio. Aí ela fica com aquela... De novo? Com aquela, aquele... Gostinho. Aquele negócio meio grudento, sabe? Sim. Eu, quando era pequeno, tá ligado? Eu lia cerveja amanteigada. Eu, caraca, velho, como assim? Bando de criança, tipo, no livro. Novo, então... É o Ministério da Magia que não funciona. Mas é uma cerveja sem álcool. É uma cerveja sem álcool. Eu tenho as minhas dúvidas, viu? Kiba, no mundo real, a coisa mais fácil é você batizar qualquer parada. Imagina com magia. Aí eu pensava, cara, mano, sou bando de criança, adolescente, bebendo cerveja manteigada. Gente, mas peraí, vocês estão esquecendo do uísque de fogo, né? O uísque de fogo é que é o lance. É o lance. Que é a parada louca. É o lance. Vai ter, é quando vai ter festa de 15 anos, vai vir aquele seu amigo com uísque de fogo embaixo do paletó. Lógico. Mas assim, vocês acham que o Três Vassouras seria o local pra visitar? Com certeza. Com certeza, eu iria. Eu preferia ir na Dedos de Mel. Olha, eu como gorda, eu particularmente gosto da Dedos de Mel. Dedos de Mel for the win, cara. Dedos de Mel é, tipo, a melhor loja do planeta. Eu acho que as Zoncos deve ser interessante. Não tanto quanto a Gemialidades Weasley. É que assim, a Gemialidades Weasley é uma Zoncos extremamente melhorada e aprimorada e mais épica. Rica. Mas as Zoncos é um começo. Vocês falaram agora da Dedos de Mel e eu lembrei do carrinho. Eu lembrei a forma de ficar rica no universo. Rica! Ficar rica! No universo de Harry Potter, que é abrir a cadeia de academia. Então, o que deve ter de sobrepeso nesse universo que a galera só come e mexe varinha? Porque ninguém anda, ninguém corre, todo mundo voa, todo mundo traz todo coisa. Todo mundo parado, faz a paradação, né? Abrir uma rede de academia mágica, entendeu? Ia ser ganhar dinheiro com esses gordinhos. Aliás, isso é uma mentira, né? Que os filmes não mostram os gordinhos. Tá errado, todo mundo devia ser gordo. Só o Levira que é gordinho. E ele só é gordo enquanto ele é babaca. Quando ele fica fodão, ele emagrece. Cara, isso é um preconceito lazarento. Mas tem também a Casa dos Gritos, mas ela perdeu a graça quando o Lupin morreu, né? Então... Pra variar, culpa de quem? Culpa de quem? Do Harry. O Kiba me falou que o Lupin morreu, me deu uma tristeza. É, ele morre. É. Deu pra tudo. Ele me causou uma... Infelizmente, caraca, ele morre. Sabe o que eu sinto assim? Eu me sinto assim com o Sirius, mais do que com o Lupin. Só pra avisar, esquece, tem spoiler. Não diga. Não, agora você vai falar de spoiler de um filme que foi lançado há sei lá quantos anos atrás, não é spoiler. Não, filme não, livro. Não. Livro mais tempo ainda, né? Então não dá pra comparar. É, o último filme saiu em 2011, cara. Não é desculpa, mas... Só deixando aí também o meu comentário, saudade Sirius. Saudade Sirius. Saudade. Cara, não, olha, eu fiquei bolado. Mas eu acho com que de todas as mortes, a que me deixou mais deprimida foi a dele e a do Fred. A do Fred foi desnecessária, cara. Não precisava ter matado o Fred. Você tá maluco? A coruja! Pra que matar a porra da coruja? Não, da coruja também. Caraca! A coruja foi desnecessária. A coruja foi cruel. Sabe qual foi o azar da coruja? Ter sido dada pro filho da puta do Harry Potter. Do Harry. Não, o resumo desse cast: toda merda por causa do Harry Potter. Ponto. E eu quero saber, agora a gente terminou Hogwarts, a gente já se formou, já somos bruxos formados. Quais lugares fora de Hogwarts vocês gostariam de visitar? Tirando quebrar todos os vira-tempo do Ministério da Magia, trocar o puteiro lá. Tem uma coisa que pra mim, tipo, não me cabe, que no filme eu achei que, tipo, não foi feito do jeito que deveria fazer. Eu acho que pra mim, na minha cabeça, quando eu li o livro, eu achei muito mais, muito mais da hora. Foda, muito mais mágico e tal, e coisa. E é a Ordem da Fênix. Largo Grimmauld. Largo Grimmauld. Tipo, eu acho, assim, extremamente foda. É, o Largo Grimmauld, eu tive sempre um problema com ele, porque tem um largo aqui do lado da minha casa que chama Largo Grimmauld. Então, pra mim não cabia o Largo Grimmauld, nunca coube. Largo Grimmauld, número 12, Londres. Cara, na boa, eu quando eu li essa parte, eu lembro muito bem que eu era muito maravilhado com as coisas que eles falavam, dentro de como que era, assim, os corredores. Nossa, mas o Largo Grimmauld deve ser zoadaço. Mas vocês já notaram que, tirando o Ministério da Magia, todos os lugares fora de Hogwarts, tirando o Ministério da Magia e o Beco Diagonal, todos os lugares fora de Hogwarts são mega zoados. Pá. Porque você tem aí o Hospital Sete Mungos. Que é um hospital, né, filho? Você esperava o quê de um hospital? Ser bonito? Coisa bonita você não vai ver lá. Tem a Azkaban, que é pior ainda. Tem a Toca, que é um favelão. Isso só mostra, novamente, que o Ministério da Magia não funciona. Não funciona. Porque, quer dizer, eu nem sei como funciona o recolhimento de imposto. Será que tem Bolsa Família no mundo dos bruxos? Será que tem? Ou se tiver um Bolsa Família, os juízes estão feitos, cara. Então. Por isso que tem filho pra caralho. Tá ligado? Esse tem que ser o destaque do cast. Caraca, Bolsa Família, os Weasley. No sentido do poder do rimar. Os Weasley mamando na teta do Ministério da Magia, tá vendo? Aí o que que eles fazem pra retribuir? Vão lá e explodem tudo. Não, mas olha as contribuições, olha como eles conseguiram se desenvolver. O Carlinhos, ele cuida de dragões na Romênia. O Gui, ele trabalha em Gringotts. O Percy é um babaca. Pode morrer. O Fred e o Jorge abriram uma grande loja. O Rony... Ok, é o Rony. O Rony casou com a Hermione. Isso. É isso que eu ia falar. Que ela que vai sustentar ele, né? E, particularmente, tu tem a Gina, que foi jogadora de quadribol e atualmente escreve para o Profeta Diário. Sabe, agora você falou uma coisa que eu ia querer visitar. A criação de dragões. Do Gui, na Romênia. Deve ser muito da hora. Não, a Gina, será que ela é tipo o Ronaldo? Aposentou e resolveu virar comentarista? Escrever coluna esportiva? Se eu pá? Acho que é mais ou menos isso. Sim. Depois que ela teve filho, teve o Tom Bridgepotter lá. Ela... Não, esse é o cachorro na adolescência. Esse é o que ninguém sabe, esse é o escondido. Sabe uma coisa? Eu acho, agora eu tô pensando, acho que eu preferia que ele chamasse Tom Bridge, porque Alvo Severo é pra caianco da bunda, sério. É triste, né? É triste. O filho é bonitinho, é Thiago, né? Thiago Potter, beleza. A outra é Lily, beleza, bonitinho. Daí, Albus Severus. É por isso que a criança é traumatizada, né? Imagina o bullying que essa criança não sofreu a hora que eles vão na escola. E não, e os filhos do Rony e da Hermione também. Aí a criança vira o mestre das trevas, aí falou que é mau caráter. Entendeu? Agora, Audrey, pra gente fechar, fala um pouquinho aí da Pottermore pra galera. Então, o Pottermore, eu acho que foi uma iniciativa legal, mas ainda assim pouco aproveitada, de expandir esse universo. Surgiu como uma espécie de roleplaying game mesmo, que as pessoas criam um personagem, criam um nome, elas passam teste pelas casas e elas percorrem a história dos livros. Sugeriram que, assim, o jeito mais legal de apreciar a experiência é você acompanhar as atividades do site enquanto você lê. Eu não fiz isso, eu só tava acompanhando pelo site porque quando eu comecei eu não tava com muito tempo. Mas, assim, acho que as pessoas criticaram muito porque elas acharam que ia ser uma imersão muito grande. Eu acho que é muito legal, tá expandindo o universo, tá trazendo novas histórias. É legal. Eu acho que a Rowling, ela tá começando a explorar mais agora. Que ela tava usando pra lançar contos, sabe? Pra mostrar outras coisas interessantes. Outra coisa que eu li recentemente, eles, no dia 1º de setembro, ou seja, hoje, data de lançamento do podcast, na Inglaterra eles estão lançando uma nova edição dos livros de Harry Potter. E nessa nova edição dos livros, vai ter, sim, conteúdo exclusivo da Pottermore publicado junto. Então, sim. Eu acho que a Rowling, ela agora tá começando a explorar melhor. Ou seja, tu teve aqueles contos, a narrativa do que tava acontecendo na Copa Mundial de Quadribol, que foi na Argentina, que o Brasil foi pra final, ok? Oh, yeah. E perdeu. Pelo menos foi pra final, né? E não teve nada de 7-0. E depois, agora, recentemente, ela lançou um conto da Celestina, né? Que é aquela cantora que a Molly Weasley é super fã. Então, eu acho que agora ela tá começando a explorar um pouquinho mais o Pottermore pra trazer conteúdo exclusivo, pra trazer coisas novas. Eu acho que ela tá começando a olhar essas possibilidades de talvez contos, porque é interessante tu ler um conto ou outro, tu ver uma coisa em outra, porque tipo, pelo menos te sacia aquela curiosidade de saber o que está acontecendo no mundo da magia, né? E tem o ponto que eu acho que é o mais importante, que é de graça. Sim, porra, é de graça, porra. É. Mas assim, eu acho que é uma experiência legal justamente porque, mais do que outras coisas, ela permite você ter um contato legal com a história. Não é perfeito, mas a intenção não é essa, entendeu? Você tem a chance de interagir com outros fãs. É divertido, entendeu? A pessoa que vai esperando demais, ela realmente se decepciona. Eu acho que ela tem um quê de injustiça no excesso de críticas que o Pottermore recebeu, porque acho que muita gente não entendeu que a proposta não é recriar o universo do zero. Não, ela quer reviver coisas que você leu com os livros e proporcionar de outro jeito, entendeu? Ó, oh, na verdade, sabe qual é a proposta do Pottermore? É vender livro. Porque lá no Pottermore, tu consegue comprar livro online. Não, sim, claro book, que é, mas assim... Basicamente, a Rowling tá mantendo aquilo ali pra quê? Pra manter Harry Potter vivo, pra ela continuar vendendo, pô. Porque dinheiro nunca é demais. Dinheiro Você nunca é demais. Você acha que ela vai expandir o universo de graça? Não, claro, não gente. Mas assim, muitas pessoas não viram que acaba tendo um potencial de diversão, tem um potencial de criação lá mesmo, entendeu? Porque quem mantém parte da história rolando são as pessoas que estão participando, a parada da Taça das Casas, os desafios são interessantes. Quem gosta de jogos do tipo ARG, que são aqueles jogos de realidade alternativa, que você, por texto e tudo mais, vai curtir Pottermore. Quem já não é muito desse rolê não vai gostar. Não é pra todo mundo, sabe? É, depende da forma como você analisa ele, o que você tá buscando dele. Eu acho legal. E só pra constar, tá em inglês, então... É. Enfim. Aliás, uma reclamação da Rowling, ela tem tanto preconceito com o português por causa daquele ex-marido dela, que nada que ela faz, sai em todas as línguas, sai em, sei lá, em sereianos, deve saber, deve sair ao site. Mas ela nunca lança nada em português por causa daquele filho da puta, aquele ex-marido dela, deve ter preconceito com a língua. Mas assim, eu lembro que o legal do Pottermore foi que quando começou, eu consegui uma das primeiras chaves de acesso, entendeu? E acho que o que decepcionou muita gente foi isso, que criou um hype muito grande, só que no final foi uma proposta diferente. Mas eu lembro que quando estavam distribuindo os primeiros nomes de usuário, eu fiquei no F5 por uma madrugada inteira, mas eu consegui. E eu lembro que na época eu achei isso muito legal. Hoje em dia eu nem entro mais. Mas tá, paciência. É, a minha conta tá lá parada. Eu entrei só quando ela lançou esses contos que eu dei uma lida. Minha conta tá parada na metade da câmera, infelizmente. Então, vamos lá. Eu quero agora que vocês contem pra galera como vocês... A nossa consideração final, tá? Como vocês se sentiram em entrar no mundo de Hogwarts? Olha, sinceramente, eu acho que Hogwarts já não parece mais tão bonita agora que a gente vê que... tipo, é escola pública total, entendeu? É, eu acho que eu não quero mais estudar em Hogwarts. Olha que fantástico. Caraca, olha essa interseção. Presta atenção. Junta com aquilo que a Fer falou. Sabe o que que é isso? É a lição de vida da Rowling. Porque quando você é criança, tudo é muito belo. Aí quando você cresce, você vê que até o mundo da magia é uma merda foda. Entendeu? E que a vida vai ser complicada. Mas sendo muito sincera, mesmo com todas essas merdas, eu ainda super ia querer pela simples possibilidade de explodir alguma coisa com uma varinha. Cara, se eu conseguisse fazer isso, acho que a minha vida já ia tá ganha. Sério. Novamente, Axio. Eu só quero o Axio, gente. Eu não quero mais nada. Axio, só isso que eu quero. Eu queria uma coisa nesse podcast que eu não consegui, que é o ter usado a minha magia da apresentação. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Nem com magia de verdade tu ia conseguir me fazer ficar quieta num podcast de Harry Potter. É isso que eu ia falar. Não existe crucio que faça a Fer parar de falar. Não, cara, você realmente achou que num podcast de Harry Potter você ia conseguir fazer a Fer não falar. Na boa. É. Isso é muita ilusão, cara. Muita ilusão. Foi um plano impossível. Mas é isso aí. Eu gostei da brincadeira, foi divertido. Foi divertido. A gente desconstruiu a história ao mesmo tempo que entendeu como que ela seria se fosse real, né, nas nossas vidas. A gente pirou, na real, né? A gente pirou, a gente viajou. Mas foi o que eu falei no começo. A gente vai fazer uma viagem no mundo da magia. E foi o que a gente fez. É, viajar foi o que a gente mais fez aqui. O grande legado desse podcast é mostrar novamente que tudo é culpa do filho da puta do Harry Potter. Se não fosse esse cara... Foi ele que cagou a história toda. E o mundo da magia é o mundo mais zoeira que existe. Caraca. Sim. Ah, mas galera, ainda assim, sendo zoeira, não sendo, vamos ser todos sinceros, ainda assim a gente ia curtir pra caralho se a gente fizesse parte. Ainda assim, eu acho que a minha cartinha tá parada lá na alfândega, né? Eu também acho. Na alfândega, a Receita Federal travou essa cartinha. Eu acho que a minha carta não chegou porque a gente tá no Brasil e tem greve nos Correios. É. Caraca, eu na verdade, eu acho que a sua cartinha não chegou porque alguém tem bom senso nos Correios. feios do mundo da magia. Algum cara virou e falou, cara, vocês estão loucos em ver a carta pra esse cara? Não, a McGonagall que não quis. E ela pode, porque ela faz a porra que ela quiser. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por escutarem esse Projeto X maluco. Até a próxima. Fiquem aí com o Caixa de Entrada e é isso. Até mais. Beijos. Tchau. Fiquem com o Merlin, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Gimme your, gimme your. Está começando mais uma caixa de entrada, dessa vez em casa nova. Mudamos, nos mudamos, olha só, essa sala grande. Assim esperamos, né? Quer dizer, nesse momento a gente confia no Rods que vai estar tudo certo, que a gente tá na casa nova. Vale lembrar, assim, que a gente acabou de sair da construção, então ainda tá um pouquinho de cimento espalhado, ainda tá umas coisinhas um pouco bagunçadas. É aquela coisa, falta passar um pouquinho, uma mão de tinta, né? Mas em breve estará tudo redondinho, bonitinho, limpinho, todas as paredes pintadas, os móveis colocados nos lugares certos, né? E novamente fica aí a minha indicação pra vocês, que é caçem os bugs do Rods. Se alguém encontrar bug, ganha meu agradecimento eterno. Bom, começando então pra você que tá no feed, não sei se você existe ainda, porque o feed mudou, mas você vai saber isso em breve. O nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. E se você nos acompanha ou quer nos acompanhar pelo Facebook, é facebook.com/projetoxpodcast. Exatamente! E se você é fã dos 140 caracteres, você pode nos procurar no @projetoxpodcast, talvez, no Twitter. Deve ser. Deve ser, ó. Não tem por que a gente mudar. Gente, a gente tá com um pouco de sono, porque a gente meio que virou a noite, aí dormiu poucas horas pra fazer essas mudanças no site. Então, não reparem. Agora ainda vale lembrar que a gente também tem um grupo no Facebook, né? É só botar lá Projeto X Podcast, que eu tô realmente com preguiça de pesquisar e entender qual que é o nome disso. Provavelmente vai estar na postagem. É, com certeza. E lá, e você fala, pô, por que que eu vou no grupo, cara? No grupo das coisas legais, tipo a nossa votação da musa. Vocês não sabem disso ainda, mas a gente é uma musa. Não, pera. Entendeu? Tem a imagem mais legal de todas. Cara, não. Que é uma imagem de Free com os membros do Projeto X Podcast. É uma imagem muito bacana, eu recomendo que o pessoal entre lá e acesse. Membros selecionados a dedo, diga-se de passagem, pra fazer parte daquela imagem. Mas então, só pra você ter uma ideia que tem coisa legal lá. Mas então, Fer, o primeiro recadinho dessa semana é qual? Bom, a gente já falou, né, nós mudamos, estamos aí com um novo layout, novas cores, não, as cores continuam as mesmas, olha o sono, novas imagens de capa, aliás... É claro, o nosso site é gremista, bolado que eu descobri que o nosso site é gremista, triste, fui enganado, dois anos. Não foi intencional, gente, não foi intencional, não foi. Gente, mas a gente tem novas capas, deu um trabalheira, fizemos mais de 400 imagens, assim, tipo, na loucura, virando a noite fazendo imagem. Então, por favor, olhem bem as nossas imagens, estão bonitas. Aliás, baixem de novo todos os nossos podcasts, porque todos os nossos podcasts estão com novas capas de MP3, capas maravilhosas e bonitas que a gente fez com muito carinho. Aliás, a gente vai botar tudo no Facebook, ou já botamos, ou enfim, em algum momento vamos botar, quando a gente estiver menos cansado. A gente está muito feliz com o lançamento do novo site, porque é uma coisa que eu espero há mais de um ano, esse podcast. Aliás, esse layout, ele já está parado há mais de um ano, lá, prontinho, aguardando o momento dele vir à luz, dele nascer, né? Nasceu porque o Rods conseguiu e trabalhou esses últimos meses em cima disso e conseguiu trazer à tona o nosso site. Foi um processo demorado, um processo complicado. Pra vocês terem ideia, a gente teve que refazer quase os podcasts. Por exemplo, uma coisa legal agora, a gente não deixou mais o bug mexer, então as tags estão direito. Então no seu celular, agora você consegue procurar a gente como pelo álbum, pelos participantes, tudo bonitinho. Não tá mais aquela zona que tava antes, entendeu? Os nomes estão bonitinhos, as capas todas refeitas e colocadas. Então vão lá, apreciem o nosso novo site. O design é todo da Fer, então se você achar bonito, você pode parabenizar a equipe. Se você achar feio, manda um e-mail pra ela. Oh, como assim? A programação a gente já falou. A programação é do Rods. Ele prometeu que não vai ter bug. Então se tiver bug, eu quero que todo mundo mande chupa Rods. O bug é esse. tá? Mas... apoiado. Com certeza. Além disso, a gente já comentou na semana passada, mas é bom relembrar que essa semana teremos dois podcasts. Uhul! Esse podcast, que é o podcast numerado, o podcast que teve dica, o podcast que eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham acertado, porque tava ridículo de fácil, que era Harry Potter. Pelo amor de Deus, né? E também o podcast... porra, vocês estão de sacanagem, vocês erraram também. E o podcast de aniversário, que é um podcast todo especial, com uma outra temática, com várias surpresas pra vocês, que vai sair junto, numa outra postagem, tudo bonitinho, vocês vão ter link de tudo isso, vai chegar no feed de vocês, eu quero acreditar que sim, tá? Então ouçam esse podcast e ouçam também o de aniversário, pô. A gente tá fazendo aí 2 anos, não é pouca merda, né? Na verdade, a gente já fez, né, no dia 27, mas enfim, como a gente queria lançar o novo site, mandar tudo junto, então, cara... escuta aí, tá legal. Então, uma outra dica pra você. Você que tá escutando a gente e você assina feed, você tem esse costume, o nosso feed vai mudar. Com a migração do site pra novo sistema, tudo novo, a gente, infelizmente, vai perder um endereço de feed antigo e vai ter que usar um novo. Então, se você usava, sei lá, você tinha um agregador de podcast, você assinava no seu navegador, você passou pra sua mãe o feed por alguma razão, você vai ter que falar pra ela assinar de novo, entendeu? Então vai tá aí o link, vai tá feed, vai tá tudo na postagem bonitinho pra vocês. Assim que a gente tiver tudo certinho, vai tá pra vocês. Então assinem de novo o nosso feed, principalmente se você não acessa o site com frequência, né? É provável até que você não esteja ouvindo isso, porque você não recebeu nunca mais nossos podcasts, gente... e você não vai mais ouvir a gente. Achou que a gente parou. A gente vai perder um monte, entendeu? De ouvintes, a gente tá triste, chateados que você não... agora, mas tudo bem. Tudo bem, porque a gente tem um site novo e estamos felizes. E por falar em feed, por falar de agregador, né? Eu, como... usuária do meu Android, querido Android, há muito tempo queria ter o WeCast, né, que tem só para iOS. Nós, pobres usuários de Android, sempre somos excluídos, sempre ficamos em segundo plano. Mas não, agora, está lá no Catarse, se você conhece, se você não conhece, o problema é seu, uma campanha, um projeto para levar o WeCast para o Android, para fazê-lo vir para nós, pobres usuários de Android. Cara, eu já ajudei, eu já dei minha colaboração, porque eu realmente quero. Eu sinto falta, na verdade, de um bom agregador de podcast para celular, pro Android. Eu nunca consigo encontrar um que me satisfaça completamente. E o WeCast, eu tenho plena convicção de que será esse agregador salvador da pátria. Será o agregador de podcast definitivo. Com certeza. Essa é a nossa, é o que a gente espera. E o WeCast, ele tem uma parceria com vários podcasts. Lá, além de você fazer a doação para ajudar, né, a trazer o WeCast pro Android, você ainda pode, por exemplo, participar de uma caixa de entrada com a gente, quem sabe? Lá, se dependendo do valor da doação, você pode escolher participar de uma gravação de uma caixa de entrada ou mais, escolher um tema, a sua própria escolha. Escolher um tema só pra escolha. Enfim. Algo assim. A redundância é só pra ver como é maneiro, entendeu? É só pra enfatizar que é você. Você, ouvinte, tem essa liberdade, entendeu? Imagina você aqui lendo o seu próprio e-mail, que legal. A gente nunca fez isso, que a gente nunca mandou e-mail pra gente. Vai ser uma coisa inédita, nunca o que ocorreu antes na história. Mas enfim, eu acho que vale a pena ajudar, assim, tu pode ajudar com qualquer valor de 10 reais, enfim... qualquer valor realmente já vai ser de grande ajuda e é um projeto muito bacana que eu acho que vale a pena principalmente pra gente, né, que gosta de podcast e que escuta podcast e vive de podcast, enfim, né? Então que tá, seja. Aí o link na postagem. A gente queria agradecer também a todos aqueles que deram uma contribuição ao Pod Pesquisa e marcaram lá o Projeto X como seu podcast que ouve, que gosta de ouvir, seu podcast favorito, definitivo do planeta. Entendeu? Porque a gente recebeu... Obrigado aos 2 membros que fizeram isso. Exato, muito obrigado. A gente teve 2 votos aí, na verdade. A gente não sabe qual de nós ainda votou, porque a gente não quer contar, né? Mas brincadeiras à parte, a gente queria agradecer, porque o Pod Pesquisa, ele realmente... A gente, na verdade, não quer saber quem deixou a gente de fora, né? Exatamente, a gente não quer saber. Melhor a gente não saber, pra não causar uma guerra civil. Mas... o importante é que o Pod Pesquisa, ele traz um material muito interessante pra gente, que tá sempre tentando aprimorar o nosso conteúdo e trazer algo mais direcionado, algo que funcione melhor pro nosso público. Então, quando a gente chegar lá e ver que o nosso público tem idade de 12 anos, a gente vai mudar o nosso podcast, entendeu? Pro podcast do Barney, por exemplo. Eu nem sei se é o Barney que as crianças veem hoje em dia. Eu não sei. Então, muito obrigado a todos vocês que contribuíram pro Pod Pesquisa, votando no Projeto X ou não, entendeu? O importante realmente é a gente conseguir ter esses dados para melhorar sempre o nosso conteúdo para vocês. Bom, mas sem muita demora, vamos lá para o primeiro e-mail, que é do nosso querido Rafael Taira. Meu primeiro contato com algo de One Piece foi no meu primeiro evento de anime. O Anime Dreams de 2006, onde encontrei um cosplay de Usopp, que a roupa era bem feita e o nariz parecia feito de cerâmica ou papel machê. Aí isso já me chamou a atenção e eu perguntei para alguém que estava tirando foto com ele quantos episódios tem o anime desse cosplay. E a pessoa me respondeu, mais de 200 episódios. Né? Vai nessa. Se bem que na época talvez fosse isso. Talvez. Aí em 2007, pesquisando na internet sobre o anime e os cosplays One Piece, descobri qual era o nome dos personagens principais, ou seja, os componentes do chapéu de palha, e que eram piratas que estavam atrás de um tesouro. E já estava utilizando o segundo navio e com mais de 300 episódios, caraca. Até um anime Whatever estava achando mais interessante ver Bleach Fullmetal Alchemist. Aí em 2008 visitei uma sala da Peace Project, onde fiquei sentado por umas 2 ou 3 horas enquanto comi um lanche e assisti uns 8 da primeira temporada que gostei e achei bem cômica as primeiras participações do Bug no anime. Depois nem corri mais atrás do anime, sabe como é que é, né? Aí em 2011, aproveitando que estava sem nada pra fazer em março e assistindo a Cartoon, passou todo o arco do Whiskey Island até aí normal. Bom, o Tyre ainda explica várias coisas, mas na verdade ele só começou a gostar mesmo de One Piece depois do arco do Enies Lobby, e a minha saga favorita é a Thriller Bark. E os arcos que menos gosto são a Ilha de Jaya, Little Garden, Baratie. Nem sei se eu falei certo, gente, tudo faz. Para vocês verem como vi One Piece de uma forma bem maluca. E mesmo assim, vendo dessa forma, estou até entendendo a maior parte da cronologia. Do mangá, só li 2 volumes, que foi o 28 da Conrad e o volume 14. Ou seja, menos de 20% do total. Bem menos de 20% do total, eu diria 1% do total, mas tudo bem. Você deu dois volumes? Se 2 volumes fossem 1%, o One Piece teria 10 volumes. 10 volumes. Mas tudo bem. Acho que o tal tesouro de One Piece não vai ser algo em dinheiro, e sim a experiência de cruzar a Grand Line e algum certificado que eles vão ganhar no final dos Reis dos Piratas. Cara, que porra, se for essa merda, Mug, se for isso... Caraca, tipo... Cara, até muito bosta por acompanhar uma série que esse vai ser o final. Diploma! Mas tudo bem. One Piece pode ser um mangá sobre sonhos em ganhar um título e ser conhecido em todo mundo do mangá, algo similar quando um atleta ganha um campeonato e é reconhecido como fama no mundo. Bom, acho que é isso. Depois comento mais. Obrigado, Tyra, pelo seu gigante e-mail e extremamente descritivo. O próximo e-mail é do Sr. Blackstar, que falou: "Yo, dessa vez estou com muita vontade de falar sobre o Cast 102, mas não vou, porque estou com muita preguiça de escrever. E o Cast 103 será sobre Harry Potter Parte 2. Até a próxima, continue com um bom trabalho." Pelo menos ele tá ouvindo. Eu quero acreditar que ele tá ouvindo. Preguiçoso, mas a gente até aceita. Bom, o próximo e-mail é do Jonatas da Silva. Cast 100 foi lindo. Quando na Bienal comprei One Piece, sendo que tinha parado, mas já se foi minha grana. Tudo pro Eichan. Cast 101 me deixou com saudades. Assisti a eles com meu pai quando pequeno. E hoje, não mais. Meu favorito, acho que seria, sei lá, o Último Dragão Branco, porque sempre racha o bico com o coreano dos bracinhos curtos comemorando. E por favor, Jack Chan merece um cast só para ele. Nem galera, tocam War e façam. Sim, com certeza, eu apoio um cast de Jack Chan, porque Jack Chan é foda. Eu não digo quando, mas que a gente pensa muito em fazer um cast de Jack Chan. Aguarda, um dia quem sabe. Acredita. E tem que botar o Jack Chan cantando I'll Make a Man of You em cantonês, com certeza. Porque é foda. Os erros foram engraçados. Galera do PXP, vocês estão de parabéns como sempre. Cast 102. Não moro sozinho. Pra mim não é viável. Minha mãe é de idade. Bem, eu não vou me dar ao luxo de perder qualquer momento. Mesmo se enche o saco às vezes. Os erros foram engraçados. Galera do PXP, vocês estão de parabéns como sempre. Mas chupem que atrasou. Depois de 50 anos ou 2, sei lá, chupa culpa da Marvel provavelmente. Não é, cara, você não entendeu. Eu vou explicar pra você. Isso aí foi fuso horário. A gente tava trabalhando com um fuso horário diferente. Na verdade, então, não atrasou. Na verdade, você que tá no fuso horário errado. Você está no futuro. É, acontece, entendeu? E conheço uma amiga que tá louca pra ouvir o de aniversário, pra ouvir vocês lendo o Giga e-mail. Tenho medo pela vida de vocês se não lerem. E essa mesma amiga está obcecada pelo possível cast de Percy Jackson e Heróis do Olimpo. fangirl de carteirinhas do filho de Netuno. Bom, é isso por hoje. Setembro tá aí, com setembro aí, meu aniversário, Saint Seiya no cinema e TGS. Vem em Mingin do Hearts 3. Espero ansiosamente os dois da semana que vem. Boa semana pra vocês. E pra não dizer que não falei, se não for de Harry Potter, já foi. Se não for Mag, não faço ideia. Nanoha, filmes de HP. Enfim, meu nome é Jonatas da Silva, vulgo Toru, e minha idade não é importante. Os filhos da mãe vão consultar o Giga e-mail só pra sacanear. Tá muito grande aquele e-mail pra gente voltar lá agora. Cara. O importante é que ele acertou. O importante é que ele acertou, que era o cast de Harry Potter. E eu espero que a sua amiga não fique triste porque a Fer tá aqui, porque ela não gosta de você, Fer. Não tem problema. Bom, o próximo e-mail é do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Ele fala, e aí galera do Projeto X, aqui é o Daniel, 30 anos, São Vicente, São Paulo. Que acho interessante, mas como eu nunca tive a experiência de morar sozinho, saí de casa dos meus pais após o meu casamento. Não tenho muito o que acrescentar. Quanto às dicas, deve ser a série Harry Potter. Mas bem que poderiam falar da obra original que deu origem ao plágio Livro da Magia do New Gamer. Olha aí o polêmico. Então, obrigado. Só obrigado e cuidado. Tema pela sua vida. Próximo e-mail. O próximo e-mail é do Rafael dos Santos Thomas, 21 anos, Araraquara. O único? Agagaquaga. Ou não. Sei lá. Araraquara. Cara, faz muito tempo que eu não vejo alguém falar que é de Araraquara. Nem sei onde é que fica Araraquara, mas tudo bem. Errei o tema da semana, mas enfim, tenho um problema, pois gosto muito de cozinhar. Mas depois, quando eu olho pra cozinha e vejo aquela zona, dá vontade de passar o resto do mês só comendo miojo. Mas apesar de todos os problemas, é muito bom não ter ninguém te enchendo o saco o tempo todo reclamando, até mesmo da maneira como você respira. Sobre a dica da semana, estou no aguardo do cast de pornô. Não? Caraca, é a segunda vez. Ele tá de novo nessa linha, ele vai ficar chutando até esse cast sair. Que vai ser tipo, nunca? Maluco. Cara, eu espero que não. Nunca. Eu espero realmente que a gente não precise chegar a esse ponto. Enquanto eu estiver no Projeto X Podcast, isso nunca irá sair. Você veta. Eu veto. O meu poder de não sei quantos por cento de fundadora, eu veto. Eu acho que a Dri veta também. Daí a gente convence outras pessoas pro nosso lado e a gente veta. Muito obrigado pelo seu e-mail, pena que não vai ter cast de pornô pra você, mas é bom saber que você mora sozinho também. O próximo e-mail é do Caio Maiocchi, a gente leu Maiocchi, ou Maiocchi, a gente não sabe, a gente leu errado o nome dele, é Maiocchi. Oi, peixes castes, primeiramente para ganhar mais pontos, o próximo projetismo, número 103, será sobre Harry Potter, realmente sobre a história dos livros, cara... Mais ou menos. É, não. Não sei se a sua expectativa foi cumprida. Mas era sobre Harry Potter. Você acertou e ganhou seus pontinhos. Isso que importa. Importa. Aí ele chutou algumas outras coisas que ele ficava na dúvida. Talvez sobre o Ika, Mahou Tsukaitai, Ichiban Yusiro no Daimou, Rosário no Vampire. Não vi, mas o Google ajudou. Bom. Aí agora ele vai fazer algumas correções sobre a última leitura de e-mail. O nome dele é Caio Maiocchi. Ele falou que em 26 anos nunca... escutou o sobrenome dele sendo pronunciado como Maiocchi, como a gente pronunciou. Mas não é um erro, pois é italiano também. Porém, para ser Maiocchi, teria que ter C-C-H-I. Olha aí, ensinando italiano para nós. Mas para muitos, inclusive amigos próximos, chamam de Maiocchi. Ok, peço desculpas pelo seu erro, mas provavelmente a gente vai errar de novo, como a gente sempre faz. Aí ele falou que o apelido dele, Fernando, no outro cast, ele falou que era Argento. Aí a gente falou que era de argentino. Porque era... Mas na verdade ele falou... Aí, eu escutei o caixa de entrada semana passada e eu fiquei botando com a mão na cabeça, assim, ai, gente. Primeiro, porque o nome Argentina vem de Argento, que é o Rio da Prata, que é prata. Mas a galera acho que não pegou a referência. Então a gente não tá totalmente errado. A gente não errou 100%. A gente pulou uma fase, que era o prata, mas a gente chegou na Argentina. Aí ele explica que, na verdade, vem do AG, que é o argento, que é prata na tabela periódica em latim. Né? Aí ele fala que o nome que ele usa na internet é o Argento Kings, que seria o rei da prata ou o primo pobre do rei Midas. Em terceiro, aí a gente errou tudo desse cara, mas assim, toda a leitura que a gente fez desse cara, a gente errou nome, o apelido do cara e tipo a profissão, porque ele falou que trabalhava na BR. A gente achou que era BR-101, sei lá, o cara era marronzinho, sabe, uma coisa assim, mas não, ele trabalha na Petrobras, mas na distribuidora e não na refinaria, então provavelmente ele não é engenheiro. Aí ele tinha falado, ele tinha comentado sobre os probleminhas que a gente ainda tem no podcast, mas ele falou que em 102 episódios, sim, a gente melhorou muito na edição. A qualidade, em forma geral, o formato, tudo ele falou que melhorou, mas ainda tem uns probleminhas, a gente sabe, a gente tenta melhorar, mas às vezes a gravação dá errado, então a gente não consegue estar 100% ainda. Aí ele falou que contando um caso dele no podcast 102, que é morando sozinho, ele falou que ele mais três amigos... Ficaram mais ou menos uma semana na casa de praia de um deles nas folgas de fim de ano. A rotina, assim que entravas no apartamento da praia dele, era abrir todas as janelas. Pois a casa de praia, óbvio, tem aquele cheiro de maresia. Nem sei se maresia se escreve assim. Desta vez estava com outro odor bem pior. Aí fomos investigar de onde provinha aquele horrendo odor de alimento putréfato. Putrefato. Até que encontramos em um dos armários da cozinha um saco de pão de forma que estava lá há no mínimo um ano. Meu Deus! Vida! Esse estava rastejando para fora do armário. Ele já tinha criado uma forma de vida sapiente. Sabe Full Metal Alchemist? Exato. Sabe Full Metal Alchemist, aquela cena onde o Ed e o Al, eles fazem a transmutação humana do corpo da mãe? É tipo aquilo que eles criaram, mais ou menos. É aquilo, exatamente. Ele falou que o estado de composição era tão estranho que o pão tava líquido. Ele falou que era quase uma fralda de neném. Caraca. É. Ele falou que é uma prova definitiva que morar sozinho não tá no sangue dele. Ele falou que sair de casa sem verificar se está tudo fora da tomada, gás aberto, se as coisas que ainda tenho... São coisas que ainda tenho gravado na mente e tenho que aprender a me atentar. Quer dizer, ele sai de casa, deixa tudo aberto, não tira da tomada, não desliga o fogão. Olha, eu vou ser bem sincera, eu nunca verifico. O panda nem leva a chave. Você tem uma ideia como realmente não é algo tão importante assim, dá pra viver bem até isso. Mas ele fala que é isso aí, sorte com o novo site, entre aspas, sem bugs. Né? Não é bem assim, a gente sabe que o Rods ainda pode falhar. E parabéns a todos do projetista. Muito obrigado, meu caro Mayote Mayoshi Mayuchi, que trabalha na BR da Prata. Muito obrigado pelo seu e-mail. E que a gente vai tentar melhorar sempre a qualidade para vocês, nossos ouvintes. O próximo e-mail é do Leandro. Bom dia a todos. Aqui quem fala é o Leandro, e para desgosto do Tenshi, sem idade nem cidade. Depois de um longo tempo de dar retorno a vocês pelo excelente podcast One Piece, que para falar a verdade só comecei a ver pelo constante encheção de saco do Sr. Evaldo num outro podcast que ele participava, agora não sei se eu agradeço ou mato por me colocar num barco à deriva sem previsão de chegada. Cara, nunca tinha parado para pensar nisso? Cara, não vai acabar nunca. Nunca. Eu desisti. Você tá levando a pessoa para algo que não termina. É uma promessa, promessa vazia. Pra mim, One Piece é frustrante no sentido de que eu vi mais de 120 episódios e aquele negócio não tinha, tipo, não significa porra nenhuma, né? Ver mais de 120 episódios não significou nossa, nada. Não, aquilo nem começou a encaminhar pro que talvez um dia venha a ser o plot principal. Sério, é muito absurdo a quantidade de episódios. Você não chegou nem na... Você tava na Saga do Céu, aquela inferno de Skypiea, chato do caralho, aquela coisa. Nossa, insuportável. Insuportável aquela saga. Foi aí que eu parei. Tu acha que foi aí que eu dropei? Foi aí que eu dropei, porque não tinha. Que Skypiea não teve como. Não consegui. Nossa, chato demais. PS1. Só pra deixar claro, estou mandando isso no horário de descanso do trampo. Por isso, erros de pontuação, coerência e coesão vão rolar. Sem desculpa, sem desculpa. PS2. Tenshi, me compra o PS4 no United States. Of America! States. Claro que não. Ele já vai voltar cheio de muamba pra gente. Eu acho que a resposta dele vai ser tipo não. Não tem espaço, é muita muamba pra gente. PS3. Acho que por ser o 20º aniversário de King of Fighters, merecia um podcast. Então, Rod, se for por falta de pessoal, me chama. Não tenho experiência nenhuma em podcast, mas se for sobre King of Fighters, seria uma honra. Olha, não sei, nem sei o que é isso. Não sei o que é KOF, mas fala com o Rod. O Rod, ele vai mandar um parecer em até 32 dias úteis. Abre um ticket, um chamado. Que ele quer do TI. Abre o chamado, é. Ele quer do TI, exatamente. Ele vai abrir o chamado, vai arrumar porra nenhuma do que você precisa, ele vai te dar a resposta vazia, do tipo, cara, tem que ver isso aí. Entendeu? Mas muito obrigado aí pelo seu e-mail, Leandro, tá? E infelizmente acho que você não vai ganhar a PS4. O próximo e-mail é do O Craque, entre parênteses, Neto, o jogador, grande Neto, diga-se de passagem, jogando Corinthians, idade 19 anos, São Paulo, SP, profissão estudante. Olá pessoal do Projeto X, não tenho muito o que falar sobre o episódio anterior, pois ainda vivo na casa dos meus pais, então irei direto para as dicas. Pelas dicas eu diria que é Harry Potter, mas como já houve um cast sobre o mesmo, creio que será de livros com temática de magos ou algo parecido. E aí, Fer? Você vai decidir, acertou ou não? Olha, Ele ia dizer Harry Potter, mas ele deu pra trás. E aí, Fer? Ele deu pra trás na resposta dele. Não sei, ele deu pra trás, é isso só que eu sei. É. Não dê pra trás nas suas convicções. É igual questão teste do colégio. Isso tem que ser uma lição de vida. Você tem que ser convicto nas suas escolhas. Marco, acha que é assim? Marca assim, não vai mudar, entendeu? Se você mudar, você vai errar a questão, entendeu? É sempre assim. É, errou. Exatamente, errou. Tá. Deu pra trás? Vacilou. Errou. Não pode vacilar, cara. Infelizmente, a vida é assim. Quem disse que a vida é justa? Mas teve lá nossos amiguinhos que comentaram no podcast. Eu gostaria de mandar um abraço a todos, né? Que é o Conema, o Jonatas da Silva, o Rafael Taira, o Lucas Caccioni. Valeu, Caccioni. Eu gosto muito dele. Ele sempre manda uns e-mails legal. Caio Maiocchi. Ele sabe escrever, né? Ele escreve bem. Sabe escrever, isso é importante. Antônio Pereira e a Inês Barbuio, que mandou um comentário bem legal. Com certeza. Muito obrigado a todos vocês que deixaram seus comentários. Continuem comentando agora no site novo. Vai estar bonito de comentar, vai dar pra comentar de até de celular, segundo Rods. Bom, comentando rapidamente as dicas da semana passada, cara, galera, vocês estão de sacanagem. Magia, escola e varinha. O que raios mais raios, olha aí, poderia ser do que Harry Potter? Raios. Sério, eu tô aqui fazendo facepalm porque eu não acredito que vocês perderam a oportunidade de acertar essa dica. Tava, assim, foi dada, foi muito dada. Mas, já que dessa semana não deu, quem sabe semana que vem, com as dicas da semana que vem, vocês não acertam o nosso próximo tema. E tá fácil. E também tá fácil. Fácil. Eu acho. Fácil. Tá fácil. Então, as dicas da semana que vem são 29, 83 e Japãozinho. Exatamente. Eu acho, olha só, eu acho que esse vai ser um cast que vocês vão marcar como favoritos. Olha aí, que tal essa brincadeira? Fica na mão do editor. Bom, gente, é isso aí. Eu tô com muito sono, então eu tenho que ir embora. Eu acho que eu... Bom. Cara, não dá certo. Ó, desculpa se eu fui grossa e mal educada. É que eu realmente tô com sono, tá? Foi mal. A gente virou a noite desculpa trabalhando. Desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. Tô cansada. Não é... Não, a Fer não é sempre assim. É só quando ela tá com sono e com fome. Não. Entende? Então, pessoal, muito obrigado. Acessem o nosso novo site. Escutem o podcast de aniversário. E rumo aos 3 anos. E o nosso site novo depois do podcast 1000. Porque esse rolê de novo não vale a pena. Muito difícil. Tá osso. Falou, pessoal. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Ai, vocês são lindos, obrigado. Bom, vamos lá. Agora, até 2 minutos atrás, você odiava a gente, né? Mas tudo bem. Na verdade, os dois sentimentos não se anulam, entendeu? Sabe como se chama? Tem um nome pra isso, Kiba. Sundere. Não Sundere. É como se eu gostasse de vocês. Baca. Bom, vamos lá. É como lá, se vamos vocês lá, fizessem, não fizessem por merecer os dois, né? Vamos lá. Coloca o Baca no final. Bora. Baca. Caraca, tudo assim de sopetão, nem tava preparado. Isso tem na pauta? Tá ligado que comigo é tem, assim, né? Não tem na pauta. Isso é eficiência, isso é bonito, cara, isso é legal. Isso é muito da hora. Vai. Sabe explicar as cartinhas de Hogwarts, pelo amor de Deus, é fácil. Né? É 11, né, a idade. Isso, eu não lembro. Isso, 11. Então, se não me falha a memória que foi confirmado pelos meus colegas, quando a criança mágica faz... Criança mágica? Puta, você me lembrou Madoka, velho. Espera, só que assim, eu não tenho certeza se necessariamente, ela fez 11 anos e recebeu a cartinha. Pode ser que, tipo, eu, por exemplo... Ah, eu não sei. Eu acho que é no ano que ela faz 11 anos. Então, é tipo calma, exército. Vamos lá. Então, é tipo quando... exército. Esse Dumbledore só fica cada vez mais filha da puta, né, cara? O cabeça, cara, é Grifinória e a Adri é Corvinal, tá? Ih, e a Feira tá é Grifinória, tá tudo definido já. Tá bom. Yeah. E eu na Grifinória ia continuar perdendo pra Feira no perguntado. Com certeza. De merda. Pergunta. Agora minha equipe de apoio aqui levantou uma pergunta interessante. Por equipe de apoio, entenda ser minha irmã. Tipo... Ela levantou de fundo. Então, Ó, eu quero que você, antes de qualquer coisa, eu quero que você transmita um recado à Vanessa, Odri. Transmito. Pode falar. Repete exatamente o que eu falar, tá? Ai, Jesus. Vanessa. A última vez deu mal. Vanessa. Você é uma santa. Você é uma santa. Por aturar. Não vou repetir isso, vai ver. Nada que seja da sua conta, sai daqui. Desculpa, lá. Vamos lá, Adri. Então, qual foi a pergunta levantada pelo pessoal de fora, Adri? Pelos... Sai daqui. Nossa, vocês deram... Ela disse que sabe. Agora trollagem de frente das duas frentes, caraca! Por que você faz isso comigo? Ah, velho. Dividir e conquistar. Sage, você que tá escutando isso, corta tudo e coloca nos erros, vai. Vai, vamos lá, Dri. Continuando. Vamos lá, Dri.